Projeto X Podcast. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E dessa vez eu, Kiba, estou hosteando pela primeira vez. Hoje, comemorando o nosso episódio 25, vamos falar de um tema muito especial, pelo menos para mim. Hoje a gente vai falar do Universo Mario. Oh, yeah. Então, peguem seus cogumelos e vamos começar. Eu sou o Kiba aí. Você conhece o Mario? Que Mario? O que tá gravando junto com a gente? Ah. Tá, era pra eu entrar em algum momento? Ou... Que rápido. Que... ainda não. Ainda não, calma aí. Aqui é o Mug e o negócio é Super Mario Galaxy! Você falou esse título só pra fazer a vozinha? Sim. Todo o contexto da sua apresentação foi pra fazer a vozinha. Tá, não, tudo bem. Era só pra ter certeza. É legal quando você põe o CD e o Mario fala assim, é divertido. É. Nossa, é épico. Aqui é o Rods e o Mario anda mal de vida. Eu acho que ele tá passando por uma fase difícil. Hoje todo mundo tá fazendo piadinha ruim, é isso? Aqui é o Cabeça e o Mario mais fácil de controlar é o Marionete. Ai, meu pâncreas! Aqui é o Mario e eu tenho uma leve impressão que eu fui convidado pra esse podcast e vou sofrer um bullying por causa do meu nome. Let's go! Então. Que isso? Olha pelo lado bom, pelo menos você não chama Sonic. É, pra quem não conhece, o Mario, ele é administrador da NPari, nosso parceiro e grande amigo, que é um dos maiores especialistas em Nintendo no país. Ah, tá bom. No mundo. É o Fábio que falou, hein. Tão especialista que a especialidade começa pelo nome, né? Pra começo de conversa, a mãe dele já deu o nome dele de Mario porque ela sabia que esse ia ser o futuro dele. É... Olha, cara, eu acho que não foi. Não foi? Ela não olhou pra você? Tem cara de nintendista. Não. É, eu nasci com bigode, né? Olha, poxa, tem cara de encanador italiano. Boatos dizem que ele já nasceu com bigode e com chapéu. Não, mentira, tá? Não nasci com bigode, pô. E com cogumelos por perto. Bom, galera, ó, nesse podcast a gente vai falar um pouquinho da história do Mario, de como ele surgiu, como que é o universo dele, como que é a vida do personagem. Vale lembrar que a gente não vai dar foco para os jogos do Mario aqui nesse podcast, mas a gente vai falar bastante e vai até comentar um pouquinho deles também. Let's go! O Mario... Pra quem não conhece, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no Mario pelo menos uma vez na vida, né? Não o Mario Toledo, eu tô falando do Mario da Nintendo. E ele acabou de se apresentar. Ah. Só pensei que era sobre mim, cara. Por um momento... O Mario, ele é um encanador que misteriosamente vive no reino do cogumelo, o reino muito fora do comum. Ele é conhecido por ser totalmente o contrário do que estamos acostumados a ver em um herói. Talvez isso tenha feito ele se tornar tão popular hoje, né? O Mario, ele é baixinho, barrigudo, tem um bigode típico italiano e usa um macacão, já que sua profissão é encanador. Adora falar frases como Mamma Mia ou Uhu. Mamma Mia! E sua voz é dublada desde 1995 pelo norte-americano Charles Martinet. Charles Martinet, que, por sinal, é extremamente gente fina pra caramba. Amigão do Mug, parceiro, almoça todo fim de semana com ele. Não. Você tem foto com ele? Não, mas eu tenho um pôster autografado. Cara, eu tenho uma foto. Então, da última vez que o Charles Martinet veio pro Brasil, eu tirei uma foto delícia com ele. E. Não foi uma foto. Estavam promovendo, né? Tirar foto com ele e tal. Tipo, no lançamento do Mario Land. Eu estava lá com o braço quebrado e eu também tive a oportunidade de tirar uma foto com ele. Ah, é verdade. Olha, eu tenho uma puta história triste pra falar sobre quando eu peguei autógrafos do Charles Martinet, que foi a seguinte. Fiquei eu e um grande amigo meu em sentido de altura, né, que é o Guilherme, o Mario conhece, o Kiba conhece, o Asako, exatamente. A gente ficou na fila por um bom tempo pra pegar a porra do autógrafo dele. Correto. Ah, tá, vamos lá. Aí, beleza. Eu espero que a história seja boa. É, então, eu quero ver aonde vai dar. Eu estava com o meu DS. Assim como teve gente que eu vi levando o Wii pra autografar, eu levei o meu DS e peguei o autógrafo dele pra ficar no meu DS pra sempre. Tá ligado? Peraí, você queria que ele autografasse o seu DS. Eu acho que eu já sei o desfecho da história porque o DS do Mug não tá autografado hoje. Exatamente. Aí, beleza, ele autografou, só que, tipo, se vocês têm noção, você tem que esperar a tinta secar. É um gênio. Aí o Guilherme chegou e pegou, nossa, que legal, tipo, já tá seco. Tipo, passou o dedo, velho. Mano, que moleque zica, velho, caralho. Game over. Aí você foi de novo autografar e ele falou pra você, bye bye. Foi embora. Não, aí tipo, pra autografar de novo eu tinha que pegar fila de novo. Eu falei, ah, nem ferrando, velho. Se fuder. A grande missão do Mario é, apesar de sua profissão de encanador, salvar a Princesa Peach dos intermináveis e repetidos sequestros do Bowser. Essa é a premissa de 99% dos jogos protagonizados pelo nosso amigo Bigodudo. Mas que princesa burra, velho. Puta que pariu, cara. Vê uma tartaruga com espinho, ela fica lá esperando pra ser sequestrada. A função dela é ser sequestrada, né? Então, se a gente analisar, assim, psicologicamente, é síndrome do Estocolmo? Estocolmo, que ela se apaixona pelo sequestrador. Exatamente, não consegue viver sem. Aí, detonado, próximo mito, vamos lá. Detonado, próximo mito. Bom, sempre que a Peach é sequestrada, né, o Mario é obrigado a viajar pelo reino do cogumelo pra salvar ela, mas ele acaba indo parar em um monte de lugares à medida que os jogos da série principal foram sendo lançados, né, como o próprio Dinosaur Land de Super Mario World, o castelo da Princesa Peach de Super Mario 64, a Delfino Island de Super Mario Sunshine e até para o espaço em Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy! Caraca, velho, toda vez. Por favor, todos que forem ler a pauta, não leiam Super Mario Galaxy, toda vez pula, tá? Por favor. Mas qual desses jogos vocês jogaram aí? Todo! Então, eu joguei Super Mario World, Super Mario 64 e o Galaxy. Apesar de só ter terminado o Galaxy, quase terminado o 64. O World eu não terminei. Como assim você não zerou o World? Eu não tive Super Nintendo, Eu joguei todos, né, desses aí, os quatro, e mais o Super Mario Bros. Também, que eu não mencionei aí, porque depois eu vou falar dele. Mas o que eu mais gostei de todos, apesar de ter sido o último, foi o Mario Galaxy, porque ele é, na minha opinião, o que mais inovou no período que eu estava jogando com a idade certa, porque o Super Mario World era muito novo pra jogar, né? Então eu fui jogar ele bem mais velho. Mario Galaxy, a gente pode considerar como um universo expandido? Eu acho que não, porque ele pega a sequência de lançamento dos consoles. Ah, tá. Tem o filme. O filme. É, tá, tudo bem. Pô, esqueçam o que eu falei, né? Não, spin-off você tem os esportes são spin-offs. As versões sports. Eu não sei, eu vejo a nova série, né, o New Super Mario Bros. Como um spin-off, também não sei se é. Mas eu imagino como, porque ele meio que voltou pro início, sabe? Não é exatamente uma continuação. Mas é difícil você falar de spin-off quando realmente você não tem uma linha temporal cronológica a se seguir. Porque tanto faz, não importa qual jogo veio antes. Aí, não... Então eu acho que é difícil você falar em spin-off nesse quesito. Você pode falar que, por exemplo, os jogos de esportes são spin-off porque eles têm uma premissa diferente da aventura. Ou até o RPG, ele segue a mesma linha, que é salvar a princesa Peach de novo. Então, uma vez eu ouvi falar, né, não sei se é verdade, que não existe uma linha certa, que são vários universos diferentes e cada um deles tem um jogo atuante, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade. E isso chama-se multiuniverso. A DC faz isso de vez em quando e não dá certo. Ou preguiça de criar a cronologia também. Dá merda. É. Também não dá pra saber até quando eles vão colocar coisas novas, né, nesse universo. Por isso que não, a gente não sabe exatamente uma cronologia. Na verdade, não existe uma cronologia mesmo. Não, graças a Deus não existe, porque como é que você vai explicar que os caras... Ah, estão lá batalhando, bababá, depois eles vão correr de kart ali, entendeu? Não faz sentido nenhum. É, tipo, isso dá uma tirinha muito boa, né? E como que o Bowser cai na lava uma vez e depois ele tá lá de novo, né? Exato. Eu sei explicar, é que ele tem espinho nas costas. que isso daí a ver? Eu acho que a questão da cronologia é até uma questão, acho que tá acima de ser difícil. Não precisa. Ninguém sente falta de uma cronologia. Você não precisa saber o que veio antes, se é Mario 64 ou Super Mario World. tanto faz, entendeu? Não há essa necessidade nem do público e nem da Nintendo de explicar. Muito menos da Nintendo. Se você parar pra pensar em cronologia, o que eu consigo pensar seria o Super Mario... Não, parei. Por favor, assim, mano. Obrigado. Seria o Super Mario Galaxy 1 e 2. Mas mesmo assim, eu não vejo necessidade de você ter que jogar o 1 pra poder jogar o 2. Na verdade, não tem necessidade de você jogar um pra poder jogar o dois. Então. É. Não, então, mas é o único que te dá ideia de cronologia, né? Porque você tem... Ele dá uma ideia de continuidade, né? Ele tem uma... De continuidade, um e dois, entendeu? É, na verdade, o New Super Mario Bros. É uma série que começou no DS, né? E agora tá no 3DS. E os jogos pra Wii e pra Wii U que saiu recentemente são spin-offs, na minha opinião. Porque o jogo começou no 1 no DS e o 2 no 3DS. O do Wii e o do Wii U não tem número. Então, dentro da série New Super Mario Bros., os do Wii e o Wii U são... spin-offs, apesar da história ser basicamente a mesma, né? Mas enfim... É, então, eu acho que não tem uma relação tão forte assim. Eu acho que são coisas que acontecem no mesmo universo, só que são, sei lá, intrigas diferentes, assim, né? Aconteceu no DS, aconteceu no 3DS, eu acho que não tem uma ligação cronológica. É, eu acho que até um outro jogo que a gente pode considerar spin-off, o Luigi's Mansion, né? Ele é um spin-off. Ah, o Luigi's Mansion eu consideraria um spin-off porque não é com o Mario. Olha o preconceito, quer dizer, ele não pode ser protagonista de uma série principal. Se for, não, concordo, se fosse Mario's Mansion, eu não consideraria o spin-off. Ah, tá vendo? E se fosse Merlin Mansion? Nossa! Então, melhor não. Não vamos misturar as coisas. Acho que Mansion é diferente de Mansion, né? Mas agora vamos pro próximo assunto, vamos falar um pouquinho da história do Mario. Então... O Rods vai falar um pouquinho sobre onde surgiu o Mario. O Mario fez sua primeira aparição no clássico jogo para fliperamas chamado Donkey Kong, em 1981. Um jogo onde um macaco gigante raptava uma garota chamada Pauline. Isso mesmo, não era Peach. Obrigado, boa. E o personagem principal tinha que escalar até o topo do prédio para salvá-la. Inicialmente, ele não tinha um nome definido e chegou a ser nomeado como Jumpman, por sua habilidade de pular duas vezes mais do que sua altura. Mario também não era um encanador no início, e sua profissão inicial era carpinteiro. Substituída um tempo depois, quando seus jogos passaram a levar seu nome. Uma coisa interessante que a gente pode comentar é que o Donkey Kong, apesar do Mario ser o personagem principal do primeiro jogo, o jogo se chamava Donkey Kong, que era o macacão que raptava a Pauline, né? Que depois é o Donkey Kong velho, se não me engano, não é? É, o Cranky Kong. É, na verdade esse Donkey Kong é o Cranky Kong, que é o original do jogo do Donkey Kong, né? Então, na verdade é assim, na verdade todos são Donkey alguma coisa Kong. Então deve ser Donkey Krong Kong, Donkey Diddy Kong e o Donkey é Donkey Kong, provavelmente. Mas hein? Não, mas ele é mesmo, porque no Donkey Kong Country, você pode falar com o Cranky Kong, ele fala das aventuras dele, que teve alguma coisa no passado, né? Ele faz o que velho sabe fazer de melhor, velho, falar do passado. Ah, no meu tempo, o Atari, os jogos eram hardcore e a gente não tinha um objetivo. O estranho é que o Donkey Kong atual, né, o macaco grandão, ele é neto do Cranky, não é? Uma coisa assim? Acho que é. Eu não sei muito bem. Eu não sei se ele é filho ou se ele é neto. É, eu sei que tem um macaco advogado que é maneiríssimo. Mas agora ele usa gravata e virou um cara legal, né, então... As pessoas são legais só porque ela tem gravata. Então, a gente pode ver, esse jogo de 1981, ele foi muito emblemático pro universo do videogame, né? Como fliperama... Sim, ele meio que revolucionou, ele revolucionou a indústria de uma forma impressionante, né? É, porque naquela época você tinha Pong, que a gente considera aí o início, né? O Marco Zero é tipo Pong. Se não me engano, você tem alguma coisa do Atari aí, e depois você vem numa jogabilidade totalmente diferente... Que onde você sobe e desce, você pode se mexer nos dois eixos, né? Sendo que você vai pra frente e pra trás, sobe, desce, pula e sobe escadas. Uma coisa interessante também é que quando o Donkey Kong foi feito, né, o primeiro jogo, o mercado de videogames já não vendia nada há um bom tempo, então tava quase indo por água abaixo o mercado inteiro, sabe? Tava quase acabando, ninguém mais tava querendo fazer jogo de videogame porque não tava vendendo. E foi aí que o Donkey Kong com o Mario como personagem principal, que na época era Jumpman, foi tipo divisor de águas, né? Antes disso era uma coisa, depois disso o mundo mudou totalmente, né? O mundo mudou totalmente. Então, esse jogo, na verdade, ele deveria ter sido um jogo do Popeye, né? Porque não sei se as cabeças vão explodir ou não, A pessoa que estava desenvolvendo o jogo, não sei o que aconteceu, teve um problema, que ia ser o jogo do Popeye. O Donkey Kong, na verdade, seria o Brutus. A Pauline seria a Olivia Palito. É, e o Mario seria o... E faria tudo mais sentido, né? Mas... E ele jogaria barris, porque barris você tem nos barcos, que levavam as cargas. Isso, teve na época a Nintendo teve um tipo de um processo e ela acabou perdendo o direito de fazer o jogo, né? Por isso que eles meio que tiveram que fazer alguma coisa pra não perder dinheiro. E aí criaram... E fizeram de um jeito assim, os desenhos, né? Pelo Miyamoto não desenhava tão bem assim, né? Tanto é que ele colocou certos, assim, teve certos artifícios, artimanhas para encobrir isso, né? Ele adicionou o chapéu no Mario, por quê? Porque ele não sabia desenhar bem cabelos. E o bigode para evitar, tipo, a necessidade do personagem ficar abrindo a boca e falando e aparecer que ele tá abrindo a boca e falando, né? Naquela época a tecnologia também não permitia fazer esse tipo de coisa, né? É isso que eu ia falar, você tinha uma limitação absurda. Aquilo já era tipo explodir cabeças naquele jogo. Você tem um macaco, você consegue entender que aquilo é um macaco. Ainda você quer que o Mario abra a boca ainda por cima? É complicado. Ah, eu queria. Eu tô de boca aberta aqui, tá? E uma coisa interessante também é que o próprio macacão do Mario também, naquela época, ele foi feito porque se eles fizessem todo o braço de uma cor, as pessoas que estavam jogando não iam entender o braço dele se mexendo. Então eles resolveram colocar um macacão de manga comprida, que é pra diferenciar, pra gente ter uma noção da onde terminava o braço e da onde começava a mão, né, do Mario. O nome do personagem, originalmente, era Jumpman, né? Não foi oficializado, mas a galera chamava assim por causa que ele pulava, né? Efetuava pulos, enfim. O nome Mario veio porque tinha um velhote italiano dentro da Nintendo e quis parecer muito com o personagem, tinha bigode. É, reza a lenda, né, que ele era o senhorio do depósito, sabe? Aquele cara que fica lá, o zelador. Zelador. Oh, é muito estereotipado. O cara com o macacão. Imagina. Não, imagina a cena, ele limpando o chão, minha moto indo embora. Aí ele, olá, minha moto. Sabe aquele personagem que pula? Chama Mario! E o nome Mario, ele veio nos Estados Unidos, né? Porque ele veio na divisão da Nintendo of America. Porque no Japão ele ainda era Jumpman. E o nome, ele só foi oficializado no segundo jogo da série, que foi o Donkey Kong Jr., que o Mario, ele foi colocado com o nome Mario, só que ele não era o personagem principal, ele era o vilão. Olha a inversão de papéis. Foi o único jogo da história que ele foi o vilão, né? E que ele enfrentava o Donkey Kong Jr., o filho do Donkey Kong, do primeiro Donkey Kong do primeiro jogo, né? E ele tinha o objetivo de atrapalhar o Donkey Kong Jr. na missão dele, né? Que feio, Mario, que feio. É, hoje é claro que muita coisa tá diferente, né? O Donkey Kong deixou de ser o inimigo, agora ele virou um cara legal, de gravata. Estudou, né? Supletivo. O novo vilão da série é o Bowser, e a garota sequestrada não é mais a Pauline, né? Agora é a Peach, a princesa do reino do cogumelo. Hoje em dia, o Mario também tem um irmão, né? Chamado Luigi. Aliás, ô Mario Toledo, você tem um irmão chamado Luigi? Não, eu tenho uma irmã e ela se chama Denise, cara. Ó, é quase Daisy, hein? É quase Daisy. Nossa! Não! A pronúncia é parecida, vai. A pronúncia é parecida. Mario e Luigi, Mario e Denise. Eu não tenho cachorro, mas se eu tivesse, eu chamava ele de Oscar. É lógico, né? O Luigi, ele é bem parecido com o Mario. Naquela época, ele era exatamente o mesmo skin do Mario. Era mesmo sprite. Era só um palette swap, como a gente falou em Mortal Kombat. Só mudava a cor, que a cor do Luigi predominante era o verde, né? Hoje em dia, ele é mais alto, tem umas diferenças básicas aí. É o Mario Verde. Hoje em dia, ele é conhecido como Mario Verde também. O Donkey Kong, que ganhou o nome do primeiro jogo, hoje tá meio esquecido, né? Comparado com o Mario, ele... Comparado com o Mario, sim. Não, mas não, ele tá esquecido comparado com muita coisa. Ele tá, tipo, até acho que até o Sonic tem mais jogo hoje. Sim, não, ele recebeu pouquíssimos jogos na última geração, realmente. E ele é um personagem que, na época dos 16-bits, era tão... Cara, não vou dizer tão, porque é difícil você comprar com o Mario, mas ele era tão carismático, assim, muito carismático quanto o Mario. Assim. E foi extremamente popular, né? Tanto que o Donkey Kong Country... Country 1, 2 e 3. Foi, na minha opinião, um dos melhores jogos de Super Nintendo até hoje também, né? São os melhores gráficos do Super Nintendo, são do Donkey Kong Country. Haja macaco e crocodilo. Apesar de a gente já ter falado um pouquinho sobre ele, agora a gente vai dar um pouquinho mais de destaque para o criador do Mario, o conhecidíssimo, meu único ídolo na face da Terra, Shigeru Miyamoto. Vai lá, Mug. O herói que o Projeto X precisa. O cara mais carismático do mundo. Eu vou deixar um link para uma GIF dele, que é a melhor GIF do mundo que eu tenho no meu computador. E isso porque atualmente o Miyamoto já consta com 60 anos, né? Cara, assim, eu acho que se você ver uma foto dele no banheiro, você não vai gostar tanto, assim. Tipo, a minha opinião. Mas você vai rir. Eu tenho certeza que se você ver, você vai sorrir. Se você tá no banho e ele abre a cortina com aquele sorriso, você dá risada junto. Certeza, eu tenho certeza. O Miyamoto, na época que o Mario foi criado, ele ainda era meio que novato, né? Ele tinha acabado de começar a trabalhar na Nintendo porque ele conhecia o filho de um amigo do presidente da Nintendo e tinha conseguido entrar na empresa. Que droga, hein? Como designer de máquinas, né? Só que lá ele sempre foi criativo e tal, começou a fazer os primeiros personagens. E quando a Nintendo perdeu os direitos do Popeye, ele foi chamado pra criar um jogo para o que substituísse o Popeye. Foi aí que ele criou o Mario o Donkey Kong, né? Aí ele começaram a se ver os traços do pequeno gênio. Não, assim, ele já tinha um ou outro jogo antes desse do Popeye, né? Que ele tinha idealizado por causa dos direitos e mais. É, tinham outros títulos que era nomeado Xerife, por exemplo, né? Não tenho certeza, mas acho que, se não me engano, ele era patenteado pelo Miyamoto também. A arte era do Miyamoto, desculpa. Mas a patente era de quem? Da Nintendo ou não? É, da Nintendo. Não, ele começou na Nintendo, né? Ele sempre trabalhou lá. E é engraçado como, assim, a gente vê que, apesar das coisas, como teoricamente não era pra ele estar ali, né? Assim, ele era amigo do filho, do dono, do jardineiro, do vizinho. Ele entrou como, tipo, um cara meio que desacreditado, né? Não tinha nada, ninguém sabia quem ele era e... E hoje, a gente pode dizer, assim, sem dúvida e sem nenhum tipo de ismo, que ele é o maior nome da indústria de videogames até hoje. Principal nome, assim. Não, quando a gente fala de homônimos, a gente fala de pessoas que são ao concurso, a gente fala, por exemplo, a gente fala de Pelé no futebol, Jimi Hendrix na guitarra, a gente fala de Miyamoto pros videogames, assim. Não tem como você comparar nenhum outro designer, outro criador, ou alguém, ou processo criativo dentro da indústria de videogame que seja maior ou próximo do Miyamoto. Mesmo hoje, com 60 anos, ele ainda faz jogos pra Nintendo, apesar de estar trabalhando menos, né, do que ele trabalhou antes. E hoje, pra ter uma noção do quanto que o nome dele é poderoso, quando rola um boato de que ele vai se aposentar dos jogos, as ações da Nintendo começam a cair. Só de que saiu o boato. É um negócio impressionante, cara. Impressionante. Ainda bem que é uma empresa difícil de você ficar velho pra isso. É. Ainda bem que 60 anos você não tá velho pra fazer jogo, porque é criatividade. É, o legal do Miyamoto é que ele cria jogos assim no nada, né? Tipo, hoje vou olhar o jardim. Ah, criei um jogo. Hoje quero tocar violão. Ah, criei um jogo. Hoje quero cuidar do meu cachorro. Ah, criei um jogo. É, a maioria desses jogos, na verdade, eles se baseiam, né, na experiência de vida de algumas pessoas. Assim como foi Pokémon e assim como são diversos outros jogos, né? Mas, assim, eu não acho que o Miyamoto partiu de ser uma pessoa normal que ele aí sim foi trabalhar com jogos, né? Eu acho que ele já nasceu... A pessoa já tem... Já nasceu um gênio. Sim, ele é um gênio, entendeu? Essas pessoas pra chegarem lá, pra chegar no patamar que ele chegou, ela tem que ser um gênio, não é qualquer um. É, exatamente. E ele nasceu, e ele é aquele gênio que nasceu no tempo certo, né? Se ele tivesse nascido muito antes ou muito depois, ele talvez não fosse o que ele é hoje. É, realmente, eu sou um gênio que nasci no tempo errado, então pronto. Isso, nasceu num tempo muito errado, assim, tipo milênios, na verdade. Não, mas isso que o Cabeça falou é verdade, porque se ele viesse hoje, por exemplo, ele estivesse começando agora, provavelmente não seria tanto quanto ele é, não. Sabe? Com a indústria de videogame hoje, se ele chegasse e falasse, eu quero fazer um jogo. Sim. De uma plantinha num planeta gigante, do cara que vem com a nave, aí você usa a plantinha pra destruir outras... Ninguém ia chutar o cara pra fora, chamar o segurança e jogar ele na rua. Fala, esse cara é maluco. Ou então ele ia acabar abrindo uma empresa indie e produzindo pra iOS, né, mas... Provavelmente, mas é que a maioria dos desenvolvedores hoje, eles se baseiam em coisas de sucesso pra aí sim conseguir bolar um jogo que vai tentar convencer algumas pessoas, né. Exatamente. O Miyamoto, ele não se baseou em nada. Sim, ele criou do zero. E outra. Hoje, 90% do que sai de jogos tem um pouquinho de Miyamoto, sabe? Sim. Tipo, existe muita gente que tenta copiá-lo, entendeu? E eu vejo muita gente tentando seguir o mesmo caminho que ele seguiu, assim. Não, vou me tornar desenvolvedor inspirado no Miyamoto, isso. Cara, o maluco é um gênio, entendeu? Não é questão de você sair e já querer ser um desenvolvedor de games, um game designer, um game artist, enfim, entendeu? É difícil. É, além de você estar no mercado hoje que ele vai priorizar pelo lucro fácil e garantido, que é, por exemplo, a gente fala de franquias repetidas, o que a gente fala de Call of Duty todo ano, não criticando, mas a gente sabe que é a mesma fórmula repetida, acho que é repetido anualmente, isso é um jogo por ano. FIFA, PES, né? A gente sempre fala, tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. É o quê? É aquele lucro garantido, o risco pré-programado. O risco é quase zero, né? É muito difícil de dar errado um jogo desse. Você não arrisca, e eu acho que talvez o mercado não tenha, o mercado, eu digo assim, as empresas não tenham espaço para uma mente criativa muito bizarra, vamos usar essa palavra, como é a do Miyamoto. Talvez tenha outras pessoas que tenham ideias tão boas quanto, mas que não são, não são incentivadas ou ninguém dá chance para eles, porque é muito difícil, você vai abrir um mercado muito diferente que talvez não dê certo. É, mas por exemplo, no caso do Miyamoto, o sucesso que o Mario fez, assim como uma ideia do nada, que tinha tudo para dar errado e deu certo... Isso que ele fez ele criar uma liberdade sem tamanho. Então hoje ele faz o que ele quer, entendeu? Literalmente. E o que ele quer vende, sabe? O que ele faz vende, esse é o problema. O problema não, é a característica dele. Então é um negócio impressionante. Mario, eu acho que foi meio na cagada, assim, porque, assim, no... Na cagada. Não, olha, eu acho que o lançamento ele já tava programado, né? O jogo tinha que sair, né? Senão a Nintendo tava ferrada com as ações, estavam caindo, enfim, né? Mas isso permitiu uma oportunidade pra ele desenvolver todo o processo criativo e criar as diversas franquias que depois ele criou e, sei lá, e se inspirar mais no personagem, né? Detalhar até lançar o Mario Bros. Agora, aí que tá, por exemplo, a Nintendo já tava, tipo, caindo nas pernas, tá ligado? Pensando aqui em talvez alguém que a gente poderia relacionar, tipo, como parecido, ou que no ramo do criativo ou das mídias, a gente poderia falar, sei lá, de alguém tipo o Stan Lee, né? Que também revolucionou a mídia em que ele trabalha hoje. Hoje ele pode até rasgar quadrinho de Super-Homem que todo mundo bate palma. Não vamos focar muito no Miyamoto, porque um dia, quem sabe, a gente vai ter um podcast só sobre ele. Agora a gente vai entrar um pouquinho na história do universo Mario, né? O que é o universo Mario? Vamos falar um pouquinho do Reino do Cogumelo, como que ele é, como que a gente imagina que ele é, porque a gente só tem a noção das fases, a gente não sabe bem como que é o mundo em si, como que as pessoas vivem nesse mundo. A gente não sabe como é a forma de governo preexistente no Reino dos Cogumelos. Será que é uma democracia? Será que é um reinado? Como são os impostos? Então vamos lá, Mario, começa aí. Cara, eu acho que é um reino muito maluco, sabe? É, tem cogumelo por toda parte, todo mundo fica muito loucão assim, vê uns... Só é... Mas, pulando aí pro assunto aí, que é o Reino dos Cogumelos, é a república, país, sei lá, a província mais incompetente do mundo. Porque, meu, você tem a mulher lá, a princesinha, que administra todo aquele país, reino. E como que você consegue sequestrar a presidenta, a princesa, a governanta de um reino tão fácil assim, cara? Pera, não. Na boa, o guarda-costas dela é um cogumelo, chamado Toad. Não, o Toad não é um cogumelo. O Toad é um servente, cara. É, o Toad não é um cogumelo, ele usa um chapéu de cogumelo. E vale lembrar que o Reino do Cogumelo não é governado pela Peach. Ele tem um rei. Cadê esse rei, né? Aonde está esse rei? Se você terminou o Super Mario Bros. 3 do... Acho que não entendi, eu não sei se eu não entendi do Super Nintendo, que eu não joguei. No final dele aparece o rei do Reino do Cogumelo. E adivinha quem é o rei do Reino do Cogumelo? É o sprite do Mario. Com uma roupa de rei, obviamente. No Mario RPG tem um rei que é o... teoricamente pai da Peach, ele é basicamente um Toad grande com bigode. Com bigode, é verdade. Eu acho o Reino do Cogumelo muito confuso, porque basicamente as pessoas do reinado vivem em volta do castelo. Ah, mas quem que paga os impostos dessa porra? Só os Toads ali que vivem no Reino do Cogumelo? Pra que impostos? É, entenda, e não é castelo, são castelos. Pra quê tanto castelo? Você tem um rei e uma princesa. Pra quê? Qual é o motivo das torres e castelos? Você sabe que dinheiro nunca é demais, né? Então, se tem mais inimigo do que aliado, né, nesse reino, por que que ninguém invade? Ou alguém cria um... Mas assim, o reino do cogumelo, quando o Bowser não tá tocando puteiro, ele é um mundo utópico, sabe? Onde todos são felizes, as pessoas vivem bem, os Toads lá, né? Toads machos, Toads fêmeas, Toads crianças. Trabalham e pagam seus impostos. Trabalham e pagam seus impostos, obviamente. E a princesa é uma moça boazinha lá, que tá lá dando tchauzinho da torre do castelo, mas que não faz muita coisa, né? Mario! Que fala inglês, porque ela é a única pessoa, porque os Toads não falam inglês, né? Eles falam... Os Toads falam gritando. Agora, como o Bowser constrói castelo? Assim, você não pode ser construindo castelo à torta e à direita dentro do reino. Assim. Ele começa a construir com os filhos dele, que não são filhos, são escravos. Mas uma coisa interessante é que o Bowser, ele também é o rei, né? Ele é o rei dos Koopas, né? Das tartarugas. Onde está esse mundo, né? Será que a Peach, ela é uma ditadora? Olha só, será que o Bowser era rei? Houve uma revolução, tiraram o Bowser do poder indevidamente, decapitaram quase todos as suas tartarugas, se transformaram em caveiras, e aí instalaram essa falsa distopia. Será que tudo que as tartarugas queriam era passear pelas fases, e aí vem o Mario pisando em todo mundo, assim? Será que aqueles castelos são a embaixada dos Koopas no reino dos cogumelos? É, não sei se vocês repararam, mas as tartarugas não atacam o Mario. Elas ficam andando de um lado pra outro, um lado pra outro. Diferente dos... Como é que é o nome dos bichinhos? Esqueci o nome deles. Goomba. Diferente dos Goombas, que os Goombas, quando eles olham pro Mario, eles correm atrás dele. As tartarugas, não. Não, tem a tartaruga do martelo, aquela do bumerangue, do martelo. Essas atacam você. O universo Mario não é só o reino do cogumelo, né? Tem vários personagens que estão inseridos dentro dele. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né? O primeiro de todos os personagens. Como a gente já falou bastante do Mario, agora a gente vai para o próximo. Que é o Luigi. Luigi! Luigi! O Mario Verde, que vai ser comentado pelo Cabeça. Só porque eu tenho L no nome também, então é assim. Só porque eu sou Lucas, eu... Sim, porque você chama Lucas Luigi. E eu sou canhoto, sou Lucas Luigi. Aliás, ô Mario, eu queria fazer uma pergunta pra você, totalmente off-topic. Quantas vezes já perguntaram pra você se você conhece o Mario? Nossa, cara, desde que eu me entendo como gente, assim. Teve uma vez que eu fui expulso... Você vai ser o Mario na sua vida toda, Mario. Cara, eu já fui expulso da aula porque uma professora foi tirar uma de engraçadinha assim, tava fazendo a chamada e ela falou, ah, Mario, que Mario. Aí eu falei em boa e voz alta, né? Eu falei, ah, vai se fuder, né? O médico deu um tapa na bunda. Você conhece o Mario? Porra. Fui expulso da aula, né? Mas as pessoas sempre que te veem costumam falar isso, né? Acho que até eu já devo ter falado isso algumas vezes, mas... Cara, é extremamente comum, assim. Eu entendo que alguma pessoa não conhece alguém chamado Mario e queira fazer piada. Enfim, isso pra mim é... Mas mais ainda, tipo... Como você é o Mario e você é da Iripari, quantas vezes eles já, tipo... Pessoas já, tipo, ficaram falando, tipo... Ah, Mario! Projeto X entrevista. Gabriela, Maria, Gabriela. Então, Mario, quantas pessoas já ficaram falando assim, ah, o Mario, mas é apelido por causa de Mario World? Já falaram várias vezes, cara. Teve uma vez que o cara falou, seu nome é Mario mesmo? Eu falei, é. Mas isso é verdade mesmo? Eu falei, é, porra. Porra. Não é seu nick? Não, é sério mesmo, assim, você nasceu com esse nome. Foda, né, cara? Eu acho que se eu fosse você, eu fazia parte da PS Party só pra ser diferente. Só pra ligar o foda-se, assim, e funk da polícia. Agora o filho do Mario vai ser Kratos, né? Vamos judiar a próxima geração. O meu filho só vai andar de cosplay, né, mas enfim. Bem, entrevistas à parte, voltando pra pauta. Sai do Maria Gabriel, assim, taran, taran, taran, taran. Vamos lá, cabeça. Cabeça, fala do Luigi. O Luigi, como a gente já comentou lá em cima, é o irmão do Mario. Inicialmente, ele apareceu em 1983 em Mario Bros, ou Mario Irmãos. Mario Brothers. Né? Pra ser o companheiro... Mario Irmãos. Mario Irmãos é mais legal. Pra ser o companheiro de aventura do Mario. Pra ser controlado pelo segundo jogador. Ele foi criado pela simples causa que pessoas tinham irmãos mais novos. Ponto. Na verdade, ele foi criado porque o Nintendinho tinha saída para dois controles. E você tinha que inventar um jeito de... Então, pessoas precisavam ter... Pessoas que tinham irmãos mais novos. Ponto. Não, na verdade, quem tem irmão mais novo dá o controle sem estar plugado. Mas isso aí a gente conversa mais tarde num outro cast. Inicialmente, os dois personagens, como a gente já falou, tinham a mesma sprite, só tendo o palette swap, que é a troca de cores. Você só invertia pra ficar mais fácil, pra você não ter que refazer, remodelar. Só uma observação é que o Panda mandou dizer que o avô dele também se chama Mario. Mas a entrevista não foi com ele, ficou. É, foi com esse Mario. Depois, o Luigi acabou ganhando características físicas diferentes e até de personalidade do que o seu irmão, o Mario. Ele é mais alto, ele tem um salto maior, ele é medroso e ele é mais engraçado e eu gosto mais do Luigi. O Luigi é mais maneiro. Ele é menos gordo. Eu, pra ser sincero, eu não tenho preferência, sabe? Eu gostaria de jogar com os dois, sempre. Mas o que eu gosto no Luigi é o fato de que, assim, ele é medroso, mas ao mesmo tempo ele é o mais corajoso que tem, sabe? Ele é o cara sensato. Sério, você tá num mundo que tem dinossauros e cogumelos e, sério, a gente vai enfrentar o dinossauro dentro do castelo com lava. Ele é o único que pensa, assim, tipo, sério, tá errado, gente. Tem alguma coisa errada aqui, né? O Luigi acabou ganhando muita fama, ele ficou muito famoso entre os jogadores, porque também é simpático, é um personagem simpático, mas diferente, protagonizando até alguns jogos, como o Mario Is Missing, ou Cadê o Mario? Melhor tradução ever. Ele ainda tá tentando se curar disso, mas tá difícil. Cadê? Tá difícil. É, onde está o Mario, né? E Luigi's Mansion, né? Que agora, do originalmente do GameCube, que agora vai ganhar uma nova versão para 3DS. Luigi's Mansion 2. Que, por sinal, é um jogo o do GameCube, que eu tive a oportunidade de jogar. É um jogo extremamente diferente do que estávamos acostumados até então nos jogos do Mario, né? Da série Mario. O Luigi's Mansion, ele é bem, bem comum, né? Que ele acontece... Ele se passa numa casa mal-assombrada, numa mansão mal-assombrada. Sabe aquela... Quando você joga Super Mario World, você entra naquelas torres que não são castelos e também não são fortalezas e que tem fantasmas? São casas mal-assombradas. São casas, é mesmo que são casas. Caraca! Quando você entra naquelas torres que não são castelos e não são fortalezas, porque são torres, caralho! Porra, Mug! Porra, Mug. Bom, o Luigi's Mansion, ele tem a premissa mesmo de se passar em uma mansão mal-assombrada, né? Que o... Na história, é um jogo que tem história, uma história mais elaborada. Tem início, meio e fim, o Luigi, ele ganha uma mansão. E ele combina de encontrar com o Mario na frente da mansão pra eles conhecerem a mansão. Só que quando ele chega lá, ele descobre que o Mario já chegou e desapareceu lá dentro. Então ele entra na mansão e começa a enfrentar os fantasmas tentando procurar ele, né? Essa é a ideia do Luigi's Mansion. Na minha opinião, esse jogo lembra mais os Ghostbusters, sabe? Porque o Luigi usa um aparelho pra sugar os fantasmas lá. Bananana. Ghostbusters! Ele usa o Poltergeist 3000, né? É, o Poltergeist 3000. Muito da graça do jogo tá no fato do Luigi ser medroso, né? Porque sempre medroso cai nas piores situações. Total. Mario! É padrão. E o divertido é que no jogo, quanto mais medo o Luigi tá, mais difícil vai ficando pra você jogar. Então é muito interessante. Você começa a saber que o fantasma tá chegando perto de você porque o Luigi tá ficando com mais medo. Isso que é legal. A próxima personagem aqui do universo Mario é a princesa Peach, que vai ser comentada pelo Mugi. É, a Peach, né? Ela é a princesa, é a dondoca do reino do cogumelo. A dondoca? Que pessoa usa a palavra dondoca? Tirando seja. Inicialmente ela era conhecida aqui no ocidente como princesa Toadstool, né? Ela é a ferramenta dos Toads. Não! É porque é sobre elas que o reino será construído. E a monarquia imperará sobre a discórdia do anarquista. E em 1993 ela conseguiu um título decente, né? Um nome decente, que seria Peach. Apesar que até hoje todo mundo que não conhece a série chama ela de Princesinha do Mario, né? parece nome de música de funk, mas enfim. Melhor isso do que você ser chamado de Zelda. Realmente. do que ser um cara chamado de Zelda. Realmente, realmente. Ela é uma jovem sorridente e adorável, né? Pode-se dizer assim. Ela tem longos cabelos loiros e sempre usa roupa cor de rosa. Você tá fazendo comercial do seda? Não tô entendendo. Dá pra ler de forma normal? Eu uso seda, L'Oreal. Ela já conseguiu até protagonizar um jogo para DS chamado Super Princess Peach. Alguém já jogou? Sim. É divertido, cara. E é bem difícil. Eu não joguei. É difícil, cara. Nesse jogo, os papéis se invertem, né? Ela tem que salvar o Mario. O Super Princess Peach, ele é um joguinho que a princesa Peach, né, no jogo, você controla ela com base nas emoções. Então, cada emoção que ela sente no jogo, ela tem um poder diferente, né? E a Peach, ela tem uma super mega habilidade, que a qualquer momento ela pode ser sequestrada pelo Bowser. É uma habilidade isso daí. Tá. Eu não entendo por que o Mario vai embora, né? Ele salva ela, vai embora e fala, ó, se cuida, hein? Não vai fazer de novo. Na minha opinião, ele devia prender Porra! Ele devia prender ela num cadeado, tá ligado? Pra ela não conseguir ser sequestrada. Ela devia prender ela no calabouço. De uma vez eu falar pro Bowser, pega! É sua! Cacete! Pode levar, né? Pode levar. O cara tá há 20 anos nessa e não aprende. Ninguém mexe, ninguém constrói uma fortaleza melhor, contrata um guarda. E depois de boatos e boatos, recentemente, né, o Miyamoto, ele confirmou que a Peach é a namorada do Mario. Por favor, né? Vocês não achavam que era o quê? Ele era amigo dela. Ele tava... Sim, exatamente. Friendzone, velho, tá aí pra isso, velho. Friendzone, né? Impera. Não, mas aí que tá, ao contrário do Link, né, que até hoje tá na friendzone, o Mario, ele conseguiu se salvar, né? É, que o Link tem uma coisa muito mais de ser o herói legendário, ou não sei o quê, a não ser no último jogo que ele vira namoradinho, sem falar nada. Herói legendário é porque ele tem legenda? É exatamente, a legenda do Zelda. O jogo vem legendado? Que na verdade foi traduzido errado pro inglês, que era pra ser Subtitles of Zelda. Nossa! Foi um erro de tradução da Nintendo Japão pra Nintendo of America. O que eu ia falar que assim, apesar de ela não aparecer tanto, ela ser raptada, ter essa habilidade de ser raptada e tal, nos jogos que ela tá presente, por exemplo, Super Smash Bros. Brawl ou até no Mario RPG, ela tem habilidades super poderosas, assim. Por exemplo, no Brawl, ela consegue arremessar inimigos a uma certa distância brutal. O que aumenta a teoria do Síndrome de Estocolmo. Ela quer ser raptada, cacete. Você não entendeu. O Mario não entendeu. Sabe aquele amigo chato que não entende? Você tá dando indireta, ele não entende. O Mario não entendeu. Ó, eu não quero você, tá? Ele constrói castelo. Sério, o Mario é o encanador, o outro cara é o rei do reino das tartarugas do cara da 4 com castelo. Sério, gente? Ela gosta da tartaruga gigante, mas o Mario não entende. Ah, e no Mario RPG, ela é essencial no time, assim, porque é ela que cura, né? Até tem o Mallow que faz uma curinha e tal, mas é a Princess Peach que tem o sistema de... Mas o próximo personagem é o Yoshi, que vai ser comentado pelo Rods. Vai lá, Rods. Isso aí, vamos lá. Falando de dinossauros, agora chegou a parte maneira. Primeiro que o Yoshi é um dinossauro macho que bota ovos. Hã? Tá. Ele surgiu pela primeira vez em Super Mario Bros. 3, mas só foi jogável mesmo no Super Mario World, né? Que a gente, que ele aparece lá minimizado, tem que... De transporte e de sacrifício. Ou deixe bem, deixe aí, que conte nos autos do processo que ele usa como sacrifício. Uma coisa interessante e cruel é que o Mario, ele utiliza o Yoshi como meio de transporte por diversos jogos da série, né? Você vê que o Yoshi é o personagem que mais bota drama, cara, porque quando ele cai e deixa aquele rosto estático e feliz, você percebe que é um sorriso falso. Porque ele tá feliz em se sacrificar. Ele se sacrifica por você, pra você pegar a princesa que não te quer. Ele meio que tá dando um tchauzinho, né? É um negócio meio triste. Apesar dele não ter braços. Ele não tem braços. Mas outra coisa legal é que ele é cheio de personalidade, né? E muitos jogadores têm ele como personagem preferido da série por diversas razões aí. Mas uma coisa legal é complementando aí, ele já protagonizou alguns jogos também, né? Ou seja, um jogo de puzzle, né, chamado Yoshi, né? E outro jogo, acho que o que ele teve maior destaque é o Super Mario World 2, né? O Yoshi Island, né? Que é um jogo muito maneiro, é o jogo mais bonito do Super Nintendo, agora sim eu falo. Que pra alguns é o melhor jogo do Mario. Pra mim, olha, eu joguei o Super Mario World Achei bacana, cara, mas o Yoshi Island é do capiroto a mil, velho. Ele é mais bonito. Eu tenho ele no 3DS, cara, esse jogo, apesar de ser antiquíssimo, ele se joga demais de ser jogado. É, esse jogo é bem divertido. Em contraponto, ele pode ser o melhor, ele pode ser o jogo mais bonito, mas ele tem o personagem mais irritante, que é o Baby Mario chorando, chorando, chorando. Não é pior do que o Navy. Hey, listen! É, cada um com nave que merece, né? Mas é isso aí, né? Qualquer universo fica melhor com dinossauros e Super Mario Bros. Tá pra provar isso. Não, é que eu ia falar que todo mundo considera que Yoshi é o único personagem só, né? Mas na verdade é uma tribo, né? De Yoshis, de dinossauros, que eles vivem em harmonia, né? Ou seja, olha só, vamos lá. Você pega o Mario, o que ele faz? Ele se aproveita de uma tribo que não conhece a realidade, como se fossem indígenas, e usa eles a benefício próprio, sacrificando-os pra pegar a mulher no final. Tá muito errado. E nota, eles não são fáceis de achar, ou seja, eles estão em extinção. E ele quer pegar a mulher no final e o máximo que ele consegue é um beijo no rosto, né? Isso aí, e o Yoshi caiu no buraco lá. É, mas o Yoshi já tem um nome corajoso, né? Porque Yoshi é de um tradicional samurai. Yoshi! É, agora... Terminando o Yoshi, vamos falar do próximo personagem do universo Mario, que é o Toad, que vai ser contado pelo Mario. Não o Mario personagem, o Mario Toledo. Chega de piadinha com o nome dele. Bom, então, o Toad ele é um fiel escudeiro da Princesa Peach, né? Na verdade, ele é mais como um serviçal que trabalha no castelo, né? E não é um único Toad, são diversos Toads que participam eternamente do Reino Cogumelo, né? Pra mim, o Toad, ele é que nem o Nelson dos Simpsons. Ele só tá lá pra falar, ah! Além de ser um personagem, na minha opinião, inútil, hoje em dia, ele ainda, você tem que salvar ele no New Super Mario Bros, né? Porque ele te atrapalha. Não, porque... Wii. E assim, porque a única coisa que ele faz é quando você chega e... Tipo, porra! Chegou uma tartaruga gigante aqui, roubou a nossa princesa, que é a nossa futura governante, e a gente não fez nada. Porque não quer, né? Você tá aí... E que A gente prefere confiar todo o salvamento do mundo no encanador gordo e barrigudo, ao invés de da gente mesmo tentar salvar a princesa, sendo que a gente é uma população grande e o cara é só uma tartaruga com 7 criancinhas. Ô cabeça. Ou isso é uma represália contra os abusivos impostos que a Peach impõe no reino. Na verdade, acho que aí tem aí um joguinho político entre o Toad e o Bowser, por isso que o Bowser consegue entrar sempre assim, fácil. Mas vamos lá. Teorias das conspirações à parte. É, então, os Toads, eles vivem, né, em torno do reino do cogumelo, do castelo e tudo mais. Não sei se eles pagam da maneira como eles pagam impostos, se eles são só serviçais que vão no campo o dia inteiro prestando serviço para o rei. Existe um único Toad, que é o mais conhecido, que tem bolinhas vermelhas na cabeça e tem aquele jaleco, né, azul, que ele trabalha diretamente com a Princesa Peach, né, ele é o responsável por avisar o Mario que a princesa foi raptada. E outras coisinhas chatas no jogo, como ele é raptado ou pra falar pra ela que, pro Mario, que a princesa não está nesse castelo, né? Quer dizer... Vez ou outra no jogo, ele faz você participar de um joguinho de azar. E também eu tenho que mencionar que ele é o personagem mais troll de todos no Mario Kart, velho. No Mario RPG, ele é responsável por te acordar na tua casa, cara. Se você está numa busca heróica pra salvar a princesa, nada mais justo do que, em vez de eu te dar simplesmente o item que você escolhe, você jogar na sorte e poder pegar nada. É muito sensato da parte do serviçal. E o Toad, ele nunca teve uma participação única, nunca teve um jogo próprio dele, né, que ele fosse protagonista. Super Toad's World. Ele sempre teve uma mini participação em alguns jogos, né, vá de Mario Kart, New Super Mario Bros. Agora, que ele é um personagem jogável, né, que você pode selecioná-lo. E alguns outros games da série Mario, como até o All Stars, você pode jogar com ele, né. Mas ele não é o exato protagonista, ele tem algumas habilidades especiais, mas ele é um personagem fuleca ali, né. Aliás, eu achei uma puta sacanagem que no New Super Mario Bros. O Toad sempre apareceu pra gente a versão vermelha, né, do cogumelo. E no New Super Mario Bros. Você só tem a opção de jogar com a azul e com a amarela, né? O vermelho não aparece. É porque a consideração com o Mario que é vermelho e o Luigi que é verde, né? Aí tem os outros contrastes que é amarelo e azul, hein? Eu sei, porque, tipo, no CD aparece os rostinhos dele, cada um predominando uma cor, mas eu acho triste isso. Eu queria jogar com o vermelho. Vocês sabem por que a Nintendo nem tentou colocar o Toad como personagem, né? Porque a Sega fez algo parecido com o Tails. Aí ele já virou, opa, não deu certo. Porque o Tails é ele é o Toad do Sonic, né? Basicamente. Não, o Tails pra mim é o Luigi do Sonic, velho. Não, o Luigi não é inútil. Pô, mas o Tails não morre, cara. Porra, eu curto o Tails, caramba. O Tails não é inútil nunca, velho. Se o seu amigo Tails for um bom player 2, ele vai fazer tudo pra você, ô cabeça. Não vai morrer, porque o Tails não morre. Ele morre e volta. É, ele é inútil pro seu amigo. E aí você vai zerar o jogo, tipo, nas costas do Tails, velho. Faça assim. Aí se o cara jogar ruim, sua vida é um inferno, né? Se o cara não sabe jogar com o Tails. Terminando Tails e o Toad aí, a gente vai falar do Bowser, que é o grande vilão da série do universo Mario, né? E eu vou comentar um pouquinho dele. Ou se for na União Soviética, na verdade o grande vilão é o Mario. Bowser, ele é conhecido no Japão como Koopa, e ele é o grande vilão dos jogos do Mario, né? Hoje em dia. No começo era o Donkey Kong, hoje é ele. Bom, o Bowser, ele é o rei de todos os Koopas, né? As tartarugas super desenvolvidas do universo Mario. E ele é meio que líder de uma organização criminosa no reino do cogumelo, né? Na verdade, não existe exatamente essa organização. Mas ele tá sempre aprontando travessuras lá, tentando sequestrar a Peach. Altas aventuras. Não se sabe exatamente qual que é o objetivo dele, mas ele sempre sequestra a Peach. Então por isso acaba fazendo com que o Mario vá atrás dela pra salvá-la. A gente não sabe se ele é apaixonado pela Peach ou pelo Mario. Mas... Vai entender. Acredita-se que ele seja apaixonado pela princesa, né? Mas até hoje nada disso foi confirmado. Não, então, o Bowser, ele é tem uma espécie de metaleiro, né? Porque ele anda com umas pulseiras, estilo Headbanger, né? Ele é a grande referência à franquia Pokémon, né? Você fundia um Charizard, um Venossauro e um Blastoise. Cara, isso já aconteceu no anime, velho. Tudo bem. Não, eu acredito que não, mas é possível que isso seja uma referência. E agora você entende por que ele cai na lava e não morre. Exatamente, ele também é de água. Ele é estranho, porque assim, ele tem diversas formas, né? Em cada jogo ele vai atribuindo um tamanho diferente, cara. No Mario World ele tem uma cor um pouco distinta dos outros, né? Apesar de já ter um tamanho muito maior. Mas o Mario Galaxy, ele é gigante, assim, né? Dá pra entender. Ah, no Bowser Inside's History, ou RPG 3 também, ele é gigante. Então, mas no New Super Mario Bros., normalmente ele aparece uma versão... No New Super Mario Bros. 2, né? Ele aparece uma versão dele pequena, no começo, e depois você enfrenta ele grande. Tipo, gigante. É tipo o... Ele é tipo... Ah, como é que é o nome do Japão do Mega Man X? Sigma, que sempre volta gigante. Pode crer. Sempre volta gigante, assim, dependendo do que acontecer. Eu ia falar Ultraman, cara, mas tudo bem, você fala. Eu gosto do Bowser, apesar dele ser um vilão assim meio atrapalhado, meio... Que a gente até comentou dele no cast de chefões há vários meses atrás. Mas eu gosto do Bowser porque ele é um... Apesar dele ser um vilão meio... Sem muito conteúdo, é sem muito sentido mesmo. Ele consegue convencer, sabe? Todos os jogos a gente consegue acreditar que ele realmente é mal e tá sequestrando a Peach, né? Aí que tá, agora eles fizeram todo esse clima, né, colocaram tipo o Bowser pra ser tipo o vilão da série, né, e mesmo assim ele é convidado pra jogar kart com o Mario, né, enfim. Não só kart, né, ele é convidado pra jogar tênis, também ele tá no... vai pras Olimpíadas com o Mario, faz várias coisinhas junto com ele. O que prova que ninguém no universo de Mario tem o mínimo de sensatez, né? Menos ainda o Miyamoto, né? Menos ainda o Miyamoto. Não, e assim, ele já participou de dois jogos do lado de Mario, né? Ele contribuiu com o Mario. Um deles é o Mario RPG, né? Que ele faz parte da equipe e ele é um dos mais fortes, né? E no Mario RPG 3, né, que como bebê, ele ajuda o Mario e o Mario tá dentro do corpo dele, né? Uma coisa que é totalmente tensa de se imaginar, mas a gente tem um coração bom, a gente imaginou que é tipo uma fantasia. Agora, em um outro lugar também que eu me lembro bastante do Bowser, é um jogo que a gente ainda não chegou a falar tanto aqui, eu acho que a gente nem falou dele aqui, que é o Mario Party, né? Ah, sim, é verdade. Mario Party da N Party do Mario Toledo, olha só. Pou! É isso mesmo! É que o Mario Party, assim, ele tem várias versões, né? Mas acaba que as melhores são a do 64, né? E a do DS, que é baseado no 64. Acho que eu resumi tão rápido. Bom, Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos Koopalings, que são os... Até então eles eram os filhos do Bowser, mas agora não são mais, né? Quem vai falar um pouquinho deles é o Moog. Os Koopalings, eles são os auxiliares, né, do Bowser. Eles possuem poderes diferentes, né, e são os sub-vilões do mundo, né, existe um castelinho pra cada eles, né? Cada um deles. Não seria mais fácil o reino do cogumelo destruir todos os castelos pra sobrar um e a princesa tá lá? Não, vamos construir 68, porque é mais legal ver o Mario perdido e cada um enfrentar um cara diferente. É. E então você tem que... isso mesmo, cada castelinho, né, cada Koopalings, você acha dificuldades diferentes, né, da própria luta, né? Você tem que derrotar ele de uma forma diferente. Então você... quando você joga Mario assim pela primeira vez, você... Na verdade, Moog, a forma de se derrotar os Koopalings normalmente é a mesma. Você tem que pular em cima deles 3 vezes. Mas o contexto é diferente. Normalmente a tela tá se mexendo, você tá debaixo d'água, cada um tem um... Não, e a estratégia, o padrão deles é diferente. Canos, isso, a estratégia, exatamente, a estratégia, isso que eu queria falar. Uma característica diferente na tela, né, mas a forma de se derrotar é basicamente a mesma. O padrão de ataque é diferente. Dentro deles, tem um específico que é especial. Que é o Bowser Jr. Eu acho que o Bowser Jr. não é um Koopaling, cara. Ele não entra nessa categoria, Mook. Ele é outro personagem, separado dos Koopalings. Agora que a gente já falou dos Koopalings, agora a gente vai dar um pouquinho de destaque para o Bowser Jr., né? O Bowser Jr., ele é da mesma raça que o Bowser e dos Koopalings, ou seja, uma tartaruga, Blastoise, Venusaur, Bulbasaur, Charizard, faltou Charizard. Sem asa. E por alguma razão, ele foi o que o Bowser falou. Não, esse eu vou reconhecer como filho. Não sei qual a razão dele fazer isso. Ele também tem os braceletes. E deu o Júnior, né? Só que sem espinho, porque é criança. Criança não pode brincar com espinho que machuca. Possui pequenos chifres. E ele também ajuda o papai a sequestrar a Peach. Agora, um personagem que a gente também queria comentar. Apesar dele hoje não fazer mais parte do universo Mario, né? Ele aparece só nos jogos... que aparecem todos os personagens assim misturados, né? É o Donkey Kong. O Donkey Kong, né? A gente já falou que ele já chegou a ser vilão, né? No universo Mario, né? O clássico, né? Mas com o tempo ele acabou se tornando amigo dele, né? Ele é um gorila grandão, porque eu não conheço gorilas raquíticos, que no início sequestrava a jovem Pauline e tinha que ser derrotado por Mario. E tinha que ser, ó, detalhe. É que se ele não fosse derrotado pelo Mario, você perdia sua ficha sem terminar o jogo, entendeu? Agora você imagina a crise existencial quando ele descobre que a função dele era ser derrotado por um carpinteiro. Ele era um gorila, cara. Ele não tinha crise existencial. Ah, então é um filme que estreou no início desse ano... Que lembra muito o jogo... Ele fala de uma história do Detona Ralph que lembra muito o jogo do Donkey Kong, né? O Detona Ralph ele foi claramente baseado no Donkey Kong, né? Claramente, assim. Não tem como dizer que não. Claramente, assim, com força. com força. Só não, acho que só não usaram o Donkey Kong e o Mario porque a Nintendo não seria tão boazinha Bowser. Assim. Eles já cederam o Bowser, né? Já cederam o Bowser, que foi muito, aliás. Donkey Kong, né, ele se consagrou como um dos personagens mais importantes da Nintendo. E apesar de ter menos jogos, ele possui alguns clássicos, assim, né? Como a gente pode lembrar aí do Donkey Kong Country, né? Que possui um universo à parte do Mario, até, inclusive, né? E depois disso, ele entrou até em decadência, né? Virou tocador de bombo. Ele teve os jogos do Donkey Konga, que apesar de serem muito divertidos, nunca foram clássicos, né? Hoje a Nintendo ela meio que tentou reviver ele no Donkey Kong Country Returns, no Wii. Vendeu bem e tal, então... mas também não chegou a se tornar um clássico, né, dos videogames. Porque ele não foi desenvolvido pela Nintendo EAD, né, foi feito pela Retro Studios. Mas o Donkey Kong Country Returns, ele é muito, muito difícil. Sabe, ele é uma tentativa de ter um jogo hardcore no Wii, e que pra mim funcionou, que eu tenho original aqui. Não, ele não é muito difícil, ele é quase impossível, cara. É um jogo... Eu fiquei com muita raiva desse jogo. O público não tá mais acostumado a essa dificuldade. É a dificuldade antiga, é mais fácil do que os antigos. Concordo com cabeça. A gente que tá mal acostumado, a gente tá vivendo eras tranquilas aqui, aquela geração pós-terremoto... Mas vamos lá. E assim, só pra concluir aqui o Donkey Kong, né? A Nintendo, ela já teve que... Como curiosidade aqui, a Nintendo já teve que responder a um processo milionário, né? Movido pela Universal Studios. que dizia que o personagem se assemelhava com King Kong. E a Nintendo acabou vencendo, né? E o personagem continuou com sucesso, e pra mim isso é um embate extremamente desnecessário, porque eu não gosto dos dois. E você não veria assim. Uma outra curiosidade interessante também é que nesse processo, o advogado da Nintendo se chamava, acho que, John Kirby. Se eu não me engano, era John. Era um negócio assim, cara. E o juiz era o Capitão Falcon. Não, mas é sério. Tanto que o Kirby, o personagem Kirby, teve o nome dado como Kirby por causa do advogado desse processo do Donkey Kong. Porque ele era redondo e rosinha. Não sei. Eu não sei, eu nunca vi foto dele, mas enfim. E quando ele diz que ele come tudo, na verdade foi o dinheiro que ele tirou da Nintendo depois desse processo. Muito provavelmente. Mas o que a Nintendo ganhou depois desse processo também não foi brincadeira, né? Agora, que absurdo da Universal Studios, né? O que que tem a ver o Donkey Kong com o King Kong? Nada a ver, né? Nada. Só porque ele rapta uma mulher, sobe numa parte alta e termina com Kong. Ah, pô. deve estar no inconsciente de todo macaco. É um negócio muito distante. É óbvio que você ia ver que a Nintendo ia ganhar, tá ligado? Não, mas o mais absurdo do personagem ser parecido com o King Kong é o fato da Nintendo ter ganhado o processo. Exato. Entendeu? Que juiz deu essa sentença? Na verdade, isso é mérito do advogado, né, cara? Por isso que... Não, Mug, você tá errado. O segredo dessa audiência foi a entrada do Miyamoto. Miyamoto entrou na sala e sorriu. No recinto. Ele deu um sorrisinho, né? Deu um sorrisinho. Ele olhou pro promotor, olhou pro juiz e sorriu. Apenas sorriu. Ele foi chamado pra testemunhar e falou: senhor Miyamoto, o que o senhor acha disso? Ele só deu um sorriso. Ah, tá tudo bem. Aí o juiz bateu o martelo. Tá tudo bem. Corte dispensado. Mas eu acho o Donkey Kong, assim, principalmente o jogo dele, né, Donkey Kong Country, muito divertidos, né? Mas a participação do personagem, por exemplo, no Smash Bros. É essencial, porque ele tem uma habilidade que é uma das mais filha da putas, né? Quando seu amigo gosta de te zoar, que é te agarrar e se jogar pra fora da plataforma e os dois morrem, né? Ele também dá o pilão do Zangief, não dá? Que ele voa, ele dá o pilão. Pilão do Zangief. Dá, também. E tem um murrão também, murro de macaco. Não, o Donkey Kong, eu gosto da premissa do personagem, que é uma premissa também um pouquinho diferente do normal. Mas eu fico triste por ele meio que ter sido esquecido, né? Eu gostaria de ver mais jogos dele. Assim, existe um jogo que ele ainda é vilão, né? Que é naquele Donkey Kong vs. Mario, né? Que... Isso, que é com os Marios robozinho do DS, tempo DS. Exatamente. Tem puzzles pra você encaixar com um robô. Você bota ele pra um lado, pro outro... E tem que mexer puzzles pra você liberar, abrir a porta final. Esse jogo acabou não vingando muito, né? Mas acaba que o Donkey Kong, ele foi, tentou voltar a ser vilão, né? Num jogo que basicamente seria da franquia Mario, né? Mas eu acho que não deu muito certo. Tem uma coisa que o Donkey Kong ganha do Mario, que é na animação. Porque o Donkey Kong tem um desenho muito maneiro do Donkey Kong, vocês lembram? Pô, com certeza, cabeça. Pô, é muito maneiro aquele desenho, cara. Nossa. Muito macaco, jacaré e banana. De novo. Uma coisa interessante que aconteceu no universo assim do Mario foi que depois de um tempo, quando a Sega começou a crescer no mercado de videogames, né, que ela se tornou a principal rival da Nintendo na época, a Sega criou um personagem que se chama Sonic, né, que na época se tornou o maior rival do Mario. E o Donkey Kong falou: porra, tava aqui antes! Mas não foi bem um rival nas lutas, né, foi um rival em vendas, vamos dizer assim. Que é o que importa. Cara, essa rivalidade foi tanta, assim, que muita gente quis ver, né, o jogo Mario Sonic. No Super Nintendo tem um jogo hack que você controla o Sonic no Super Nintendo, e o Checkpoint é um Mario dentro de uma jaula, cara. O Sonic, ele foi criado basicamente pra ser o rival do Mario. Ele não foi criado por acaso, sabe? Ele foi criado porque a Sega tava desesperada, porque ela queria um personagem que batesse de frente com o Mario. E meio que ela conseguiu, né? Mas não durou muito tempo essa rivalidade. Ela tinha o Alex Kidd, né? Mas ele não tinha aquele charme. Quando a Sega parou de fazer jogos, de fazer consoles, né? Que ela parou no Dreamcast, o Sonic, ele meio que ficou perdido, né? Então a SEGA começou a fazer jogos pra outras plataformas. E ela também se tornou meio que parceira da Nintendo. Tanto que tem alguns jogos do Mario e Sonic nas Olimpíadas aí que fazem bastante sucesso até, né? É, sucesso pelo dinheiro, né? Porque a SEGA não tem escolha. A SEGA liga. Ô, não dá pra vocês fazerem um jogo pra colocar o Sonic, por favor. Na minha opinião, isso é um tapa na cara da SEGA até hoje que a Nintendo dá e ela faz questão de dar, né? A cada Olimpíada nova que tem. E daqui a pouco a SEGA vai vender o Sonic pra Nintendo. E eu tô esperando ansiosamente pelo Mario e Sonic nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas enfim. O Sonic, ele tá presente no Smash Bros. Brown também, né? O Mario falou uma coisa legal aí, que no Smash Bros., o Mario do Smash Bros. Tem uma personalidade legal e tal também, né? Ele é mais explorado até do que muito jogo dele próprio. Sim. Mas o que ele citou é realmente, velho, Smash Bros. A gente teve a oportunidade de fazer o duelo mais épico da vida. Tanto que nos comerciais, nos trailers, pré-lançamento do Smash Bros. Brown, né? Uma das coisas principais que aparecia nos trailers era o enfrentamento, né? Não sei. Da briga do Mario contra o Sonic, né? Eles se encontravam. Se eu fosse o cara do marketing do Smash Bros., eu ia fazer um comercial em branco. Falar assim, ó, nós temos um jogo do Sonic contra o Mario. Compre. Cara, esse... Mas foi... Quase isso, né? Foi quase isso, porque começa aqueles iniciais, tá, meu, mais um Smash Bros, né? Não, nós temos o Sonic, nós temos o Snake, foda-se, você precisa desse jogo. Tanto que até hoje esse jogo é um dos maiores sucessos do Wii, né? Isso aí. E shut up and give me your money, né? Agora que a gente já falou do Sonic, a gente vai comentar um pouquinho da consagração mundial do Mario, né? Mundial. Mundial. Que a consagração mundial do Mario veio de uma forma muito incomum, né? Que com o Donkey Kong, ele se tornou um personagem bastante popular no Japão e nos Estados Unidos no fliperama. E ele chegou a ser exportado para vários países, algo que naquele tempo não era nada comum. Você não via fliperama assim, de marca, vamos dizer assim, em outros países. Na verdade, nem tinha, né? Fliperama em vários países. É. E um dos fatores que fez o Mario se tornar bastante popular era a facilidade da pronúncia do nome dele. Que o Mario, ele é fácil de você falar em qualquer idioma. Tanto que ele é um nome estratégico. Mario é um nome fácil de falar, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Por isso que o nome ele se tornou popular, porque era fácil de decorar. Então, o carisma e a simplicidade do jogo, mais o nome que era fácil de decorar, fazia com que tanto as crianças quanto os mais adultos quisessem jogar, sabe? Gastar suas fichinhas lá no fliperama. Eu ainda acho que era o nome do faxineiro. Pode até ser, mas funcionou, né? Pediu pra ter o nome colocado lá da Nintendo. Falou, pô, coloca Mario! Não, mas o jogo é realmente muito bom, cara. Tanto que teve aquele Game On, né, que foi uma exposição de videogames, e tinha esse fliperama do Mario, né? E, cara, não dá vontade de você parar de jogar. É, então, mas o Mario não, o Toledo do Mario. Mario só foi ter um jogo definitivamente com o nome dele em 83, quando a Nintendo lançou o Mario Bros. Pro NES, o Nintendinho. O primeiro console feito pela própria Nintendo. É, ele saiu ele saiu do Flipper, né? Isso, ele saiu pro primeiro videogame de mesa, não arcade, da Nintendo. E ali que a gente é apresentado pela primeira vez ao reino dos cogumelos e dos personagens, que até hoje a gente tem. Eu acho que até, se você for imaginar, eu posso estar falando uma besteira, mas eu acho que o reino dos cogumelos, inicialmente, eu não acho que ele foi imaginado pra ser essa maluquice que é hoje. Exatamente. Eu acho que ele foi uma facilidade por conta das limitações de videogame. Eu acho que tanto o universo, o mundo em que ele vive, até os vilões, você pode ver, os vilões eles são muito simples. O Bowser é o mais complicadinho deles, na primeira versão. Então eu acho que tudo isso era uma limitação de hardware, de tecnologia da época, que soube ser bem trabalhada, de uma maneira que até hoje você joga em cima desses conceitos e eles não estão desgastados e nem desatualizados, ainda funciona. Sim, e uma coisa interessante também é que a própria Nintendo, apesar dela ter explorado demais o personagem, né, o Mario, até hoje ele funciona bem. Os jogos principais dele sempre são muito bem produzidos, sabe? Muito bem feitos. Então, o que faz os jogos serem sempre bons, sabe? Os jogos do Mario sempre têm notas boas, sempre vendem bem, porque são bem produzidos, né? Falando de jogos principais e não, a gente também, assim, como jogos bem, bem secundários, eu acho, tem o... Mario Paint. Não, tem Mario Paint também, mas eu ia falar do Dr. Mario. Então, o Dr. Mario, não sei se você sabe, ele foi um hack, né, na verdade, que ele foi criado em cima do Tetris, cara. Mas, posteriormente, eles adquiriram, a Nintendo comprou licença e tudo mais, e incluiu no universo universo Mario em geral, né? A Nintendo é a única empresa do mundo que tem que comprar o próprio personagem de um hacker. Porra! E comprou o Tetris, né, cara? Não é qualquer coisa, não. Não, contratou. A história do Dr. Mario até que é interessante, né? Ele tem um vidro, né, cheio de vírus, né, e por um acaso ele acaba abrindo esse pote de vidros e depois e tem que recuperar todos os vírus, né. E aí é aquela espécie, né, de Tetris maluco, que não tem sentido nenhum a história também, e ele vai tentando eliminar esses vírus, né. É, e não é só isso, né, o Mario também já teve muitas profissões aí pela sua vida, já participou de RPG, já virou papel e... Cosplay mais fácil do universo. E já foi pro espaço sem precisar de roupa de astronauta. Cara, o Mario já participou de todos os esportes do mundo, cara, eu acho que só não existe se é Mario Bocha. E não, Mario futebol americano não tem ainda, e deve ser muito maneiro. Mas já tem até, não, mas já tem até queimada, né, no Sports Mix lá. O Mario, vocês levantaram uma coisa legal. Porque o Mario é realmente um dos maiores esportistas do videogame. Mesmo ele não tendo uma forma física tão, tão evidente assim. Apesar sendo gordinho, é. Legal. E cada um dos jogos é meio diferente. Por exemplo, o Mario Strikes, que lançou no GameCube, né? Ele já tem um aspecto um pouco mais corrido, assim, né? Aí ele só... Eu acho genial. Não, ele é até mais agressivo, né? E ele é difícil, ele é um jogo difícil, assim. E o Mario Hoopers, assim, ele foi criado pra... Foi publicado pra Square, né? Então, ele tem todo um game melhor criada, né? Um pouco diferente, cada aspecto de cada jogo é um pouco diferente, né? Eu acho que o único que não se ressaltou mais foi o beisebol, né? Que é um pouquinho chato, e golfe. Né? Agora falando da um pouquinho das bizarrices aí do universo do Mario, a gente vai falar um pouquinho das curiosidades, né, do mundo do Mario. E o Mug vai falar da primeira curiosidade aí. É, o Mario, muita gente pensa que ele quebra os blocos, né, com a cabeça dele, né? Mas não é verdade, é só você prestar atenção. Quando ele pula, ele coloca a mão pra cima. Ele dá um soco nos blocos, né, então... O que também não faz sentido nenhum, porque não se quebra blocos com soco. É a próxima curiosidade que a gente vai comentar é a do que o fato de que o Miyamoto, ele revelou há um tempo atrás que ele se inspirou na história de Alice no País das Maravilhas pra criar o mundo do Mario, né? Entenda-se naquela parte do chá. De cogumelo. uma que eu li hoje, tava aí pela internet da vida, eu vi que é possível, segundo o site, você terminar Super Mario 64 com uma estrela. Eu ouvi falar que é possível, talvez. Isso é mais sensacional, porque os jogos de Mario, sim, as pessoas acham glitches até hoje, né? O Super Mario World tem um glitch recente, cara. E é impressionante que tem uma maneira que você, depois do primeiro castelo, você consegue diretamente... Puta, não lembro, eles acharam um glitch agora, tipo, no primeiro castelo lá, que você consegue diretamente pra Star World, sabe? Todos os jogos do Mario, assim, além desses glitches, desses bugs que tem, eles têm muita coisa escondida, né? Muita fase secreta, muito atalho. Pô, aquele editor de música da Nintendo, muito zoado, mas muito isso é genial. Assim. Bom, até hoje, alguns hackers conseguem achar glitches e segredos escondidos nos jogos do Mario. Algumas coisas foram, claro, sem querer, mas muita coisa foi planejada pra tá escondido ali, né? Isso é inteligentíssimo, assim, porque quando você pega um jogo de Mario, que ele, no fator replay, ele é extremamente limitado. Porque se você for analisar o Mario, a movimentação de todos os personagens é sempre as mesmas. Ele é pré-determinado. Se você jogar a primeira fase, ela vai ser igual sempre. Todas as vezes. A movimentação dos personagens sempre vai ser a mesma. Só muda o cenário. Então, quando você tem um jogo assim, que depois que você joga, sei lá, 10 vezes a primeira fase, ela ficou repetida, você já decorou muita coisa dela, quando você esconde uma série de segredos, de portas, de easter eggs, você tá fazendo o seu público jogar de novo. Entendeu? Você tá fazendo com que aquele cara que comprou o jogo queira continuar jogando. E além disso, quando o cara descobre o primeiro, ele fica maluco, igual no Mortal Kombat, que eu falei que o pessoal tenta abrir o Honda, tenta abrir o Dalsim. Tinha o pessoal que falava, ó, tem uma nuvem, aquela nuvem vai me dar acesso a não sei na onde, na ilha paraíso, não sei na onde. Isso é muito legal, é uma coisa que faz o jogador ter um carinho pelo jogo. Bom, eu acho que o level design de Mario, principalmente Super Mario World, assim, mas tem de vários outros jogos, é sensacional, entendeu? Porque o cara, ele não pensa na fase de uma forma linear, sabe? Ele vai pensando em várias hipóteses, ele é fantástico. Por exemplo, tem uma fase no Super Mario World que você tem que passar de uma forma, depois tem que passar em outra. Por exemplo, tem uma forma que se você passar da maneira normal, né, você vai chegar lá naquele negocinho que eu subi descendo, passa lá, pega a pontuação, tal, pá. Se você for voando, você pode, tipo, ir além do final da fase, né? E aí vai ter um outro final da fase. Então, sabe, esses pontos são sensacionais, sabe? E a grande sacada é que o Mario, se você imaginar ele de forma fria, ele é um jogo extremamente linear, porque é de um ponto da tela a outro. É, mas se você parar pra pensar, cabeça, é que isso não se aplica apenas a um jogo do Mario, né? Existem mais de 200 jogos com o Mario, né? Isso. Sendo protagonista de cerca de metade desses jogos, né? Bom, agora terminando um pouquinho das curiosidades aí do universo Mario, que a gente já falou bastante até, e minha internet caiu de novo, mas eu voltei. Vamos falar um pouquinho do que a gente espera do Mario no futuro, né? Do personagem Mario no futuro. Vamos falar um pouquinho do que a gente espera da franquia do Mario no futuro, né? O que a Nintendo vai fazer pra que a série continue? Porque o Mario é um personagem de sucesso, então ele não pode cair na mesmice, né? O que vocês acham que a Nintendo vai fazer? Eu acho complicado assim, porque Mario Galaxy é um jogo sensacional, uma série sensacional. Mas a não ser que ele faça uma sequência número 3, não tem mais além do universo que ele vai fazer. Vai fazer o quê? Super Mario Limbo, né? Mario correndo ao redor do branco, assim, no vazio, encontrando pirâmides, né? Puta, eu pensei nisso também, nesse instante. Eu pensei também em Super Mario Ocean, tá ligado? Tipo, na água, só água, só água. Acho justo. Acho justo. Assim, o que eu acho que vai acontecer? Eles vão investir na série New Super Mario Bros. Ainda, mas eles não vão fazer uma franquia parecida com Mario 64 pro Wii U. Eu imagino que não, né? Mas eu adoraria ver, gostaria muito que tivesse um novo Super Mario RPG. Mas que nem fosse no Super Nintendo, né? Não que nem nos Mario RPGs que são pro DS. Eu queria ter um Mario daquela... Daquele jeito que eu já vi várias imagens. Tipo, pega o jogo de Mario normal, daquela... Não... Ele, que não te dê aquela sensação de 3D de New Super Mario... Super Mario 64, mas seja, tipo, linear, só que na visão do Mario, tá ligado? Seja não existe, tá? Só pra... Seja não existe. No máximo você tem o Sage, mas não é o caso. Uma coisa que eu penso, assim, do universo, que eu gostaria, né, que a Nintendo fizesse, era um jogo no estilo do Super Mario 64 mesmo, sabe? Dentro do castelo, no mesmo estilão do Super Mario 64, só que com milhões de novas possibilidades, sabe? Sei lá, telas diferentes, uma tela que se conecte à outra, uma coisa, assim, diferente, sabe? Coisa que até agora ela não fez. Não sei. Eu não acho difícil disso acontecer, né? Foda bagarai. Eu acho que a Nintendo devia querer ganhar dinheiro e inventar o Super Mario medieval com dragões, fogo e princesa. O que o Rod está querendo é pegar o Skyrim, colocar um mod de Super Mario assim, ficar tudo certo. Não, mas tem uma fase no Super Mario 3D Land que é baseada no Legend of Zelda, então ela é meio medieval aquela fase. Cara, eu acho que Mario deu tudo muito certo em plataforma e tem que continuar sendo plataforma. Agora, não, a ideia do Rods, imagina a cena. Visão de Zelda, de trás, aquela terceira, meio terceira pessoa. Terceira pessoa, né? A gente pode dizer terceira pessoa. Aí cai o Bowser na sua frente, ele solta a bola de fogo, você saca a sua espada de duas mãos. Eu quero, não posso querer. E corta a bola de fogo no meio, assim, ó. Enquanto o Toad tá gritando... Tá, eu acho que você está jogando muito, muito Mortal Kombat. E o Mortal Kombat foi... E você esqueceu que o Mortal Kombat foi lançado há 2 meses atrás, então... Mario, eu espero um Mario HD, foda, sei lá. Ah, eu acho que vai ter, né? É impossível hoje a Nintendo não fazer... não fazer algo assim, né? A gente tá falando de... Quando você fala HD, você sabe que não vai ter muita diferença, porque a gente tá falando de um jogo que ele é totalmente desenhado. Não, então, eu queria um Mario HD em real life, tá ligado? Tipo, Mario gráficos realistas. Pô, e uma coisa interessante também que eu queria perguntar pra cada um é o que o Mario significa na sua vida? Eu nunca tive Super Nintendo, né? Mas, assim, eu sempre quis jogar o Super Mario, tanto porque meu vizinho tinha, né? A gente jogava na casa dele. E foi uma forma de nós dois jogarmos juntos, né? Assim como vários outros jogos. Então você jogava com o Luigi? Não, infelizmente, né? Porque meu vizinho era... Ele era o Player 2. Você sempre é o Player 2 na casa do amigo. É, meu vizinho não deixava jogar Player. Filha da puta, né, mano? Agora que eu tô lembrando... Nossa, fiquei com raiva agora. Mas, enfim... É... Eu acho que Mario representa tudo que é um pouco de bom, assim, né? É, ele não traz características malignas, ele... Meninas superpoderosas, feelings. É, e você coloca o elemento X. E, assim, o que eu tô falando, ele não necessita de elementos negativos e de violência pra garantir um bom público. Não, só violência contra animais e tartarugas e afins. Não, mas você vê que não acontece, é muito fantasioso, né, tudo que acontece, não é... Um elemento maldoso, assim, né? É o que eu tô falando. É bem animado. É. Ele não quer te passar o sentimento de violência. Ele não quer que você veja isso como uma forma de violência. Exatamente, é. Eu acho que é um universo muito criativo. Eu acho que ele é um ótimo personagem, né? Ele tem bons valores, né? Valores de humanidade, de ser o cavaleiro que vai buscar a princesa, né? E tudo mais. E eu acho que tudo que é feito em cima do universo Mario é feito com muito bom gosto, né? E sempre vai ter a atenção dos fãs. Então, é, eu acho que o Mario é exatamente o símbolo do que os games deveriam estar atendendo, né? Bom, é... Mugi, agora é você, então. O que o Mario representa na sua vida? Eu acho que o... Eu recebi o Super Nintendo, acho que foi, tipo, o primeiro videogame decente que eu tive, né? Quando eu tive o meu Super Nintendo, tá ligado? Tipo, eu falei, caraca, velho, e é Mario, tá ligado? Tipo, todo mundo na escola joga Mario, tá ligado? Eu vou jogar também, caralho. E, tipo, eu gostei muito, acho que foi o primeiro jogo que eu zerei assim mesmo, né? Tipo, minto. Ele falou isso, é legal que ele no outro cast ele falou que tinha sido Alex Kidd, agora ele falou que é Mario. Ele muda... É. Não, então, exatamente. Por isso que eu falei, minto, bem na hora. Minto duas vezes. Porque o primeiro jogo videogame decente que eu tive foi Master System, depois... Tá, Mugi, eu perguntei o que o Mario significa na sua vida. E Master System não é videogame decente. Mano, Mario pra mim foi o início de a era de videogames, na verdade, entendeu? Pra você, você tinha essa visão na época. Na época você fala, puta, é o início da geração dos... Não, hoje, pra minha vida é assim, né? Pra mim, no, naquela época eu falava, legal, joguinho. Boa, gostei da sua forma. Bom, agora é você, Rods, o que o Mario representa pra você? Eu gosto mais do Sonic, mas o Mario se provou melhor, ele sobreviveu melhor às gerações e tal, então não tem jeito, assim, um personagem importantíssimo, pra mim acho que é o personagem mais importante das franquias de videogames, e eu acho que isso é até consenso mundial. Não tem jeito. E é isso aí, assim, eu curti, tanto que eu não tive um Super Nintendo, eu fui buscar depois, né, pra conhecer Mario. E mesmo depois de um tempinho eu me surpreendi, assim, com os recursos e tudo mais, assim. Ele mesmo às vezes caindo um pouco na mesmice, ele ainda consegue trazer um pouquinho de mágica, um espírito, assim, legal pra franquia dele. Acho que é um personagem importante. Tem bigode, que é um fator importante também. E bigodes fazem a vida melhor. Agora você, cabeça, o que é o Mario para você? Na verdade, eu vou emendar a resposta anterior, então eu vou falar tipo uns 20 minutos, tá? Tá, pode falar quando você quiser. Eu acho que o Mario, quando a gente fala da franquia Mario, é muito difícil você falar sem falar algo novo que você não tem ideia. Porque a franquia Mario, ou o personagem Mario, é a cara dos videogames. Quando a gente fala de videogame... Se você tem que escolher uma imagem pra ilustrar videogame, é Mario. É sempre Mario. Você não vai pensar no Sonic, você não vai pensar no Crash, por exemplo, imaginando aí os mascotes, não. É o Mario. Quando você pega um jogo da franquia Mario, você vê que ele é diferente de tudo que você já viu e que é produzido até hoje. Porque ele tem um carinho, ele tem uma produção, ele tem, assim... Você vê a humanidade dentro da produção. Você vê que cada elemento é feito com cuidado. E eu acho que isso é muito característica do Miyamoto. Eu acho que ele vê o videogame de uma forma diferente do que as empresas veem. Ele vê como um investimento, como um lucro, como algo assim, ganhar dinheiro, vê. Mas ele vê como algo que ele tem que fazer bem feito. Como algo onde ele tem que se esforçar e dar, eu digo, até a alma dele pra isso. Por isso que a gente fala tanto que os jogos da Nintendo são mágicos. Por isso que os jogos da Nintendo, apesar de não terem muitas franquias, de serem franquias com 68 jogos, como são, por exemplo, FIFA, que tem trocentos milhões, os jogos da Nintendo são aqueles que, quando são anunciados e quando saem, você fica esperando e você fica ansioso porque você sabe que vai vir algo bom dali. Porque tem um cuidado, tem uma preparação. Eu até já conversei uma época com... Eu tava conversando com o Kiba, com o Rods, que eu acho que tá começando o Mario tá começando a perder um pouco essa característica. Ele tá começando a ficar um pouco repetitivo, perder um pouco da magia. Não sei se é o Miyamoto tá cada vez menos historiando as obras, ou se a Nintendo tá vendo que ela não vai conseguir viver só disso, ela vai precisar realmente super produzir, faturar com um jogo de Mario por ano, um jogo de Mario a cada 6 meses. Eu não acho que esse seja o caminho certo. Eu acho que é bom você continuar explorando a franquia, sim. Mas você não pode jogar um jogo, você não pode jogar de forma literal, jogar na cara do comprador 2 jogos por ano de Mario. Porque o jogo de Mario não é um jogo que você joga em 6 meses, você joga anos. Ó, oh, legal isso. Você não consegue ter toda a experiência que o Mario te propõe em terminar aí do mundo 1 ao 8 sem passar pelos do meio, ou sem explorar, ou sem ver tudo. Eu acho que eles têm que continuar com uma periodicidade maior, porque o Mario, ele não é um Call of Duty. Vamos ser sinceros, ele não é um Call of Duty que até certo ponto é raso. Você jogou, você tem aquela experiência de 8 horas, e não tem mais ali. O Mario, cara, você joga Super Mario World até hoje. Exatamente. E você tá vendo coisa divertida, você tá dando risada, você tá gostando daquilo. Então eu acho que a Nintendo tem que começar a procurar outras franquias que consigam suprir a necessidade que eles têm de venda. Porque o mercado mudou. O mercado quer quantidade. O mercado quer jogo todo ano. E eu acho errado, e eu acho uma sacanagem até com a marca, você acabar perdendo força de uma marca ou de um jogo, um símbolo tão grande como o Mario, por conta desse desgaste, da necessidade de um jogo anual ou um jogo semestral. Eu espero realmente que o Mario continue com o que ele já foi. E eu quero que ele não precise se renovar. Porque você não precisa. Você tem um personagem que não fala. Você tem um personagem que aparentemente ele é genérico. E ele é extremamente carismático. Ele, o Link nunca falou uma fala. E ele não precisa disso. O Mario não precisa disso. Eu acho que se eles conseguirem manter a magia que teve até ali, o cuidado, se eles fizerem cada jogo do Mario como um jogo a ser feito, um jogo pra ser lembrado pra sempre, pra mim já é suficiente. Com relação ao que o Mario é pra mim, eu comecei até um pouco mais tarde que o Rod, porque eu também não tive Super Nintendo e eu não tive 64, eu tive Play 1. Então a primeira vez que eu fui ter contato com o Mario foi no Game Boy Color, né? E o primeiro console de mesa Nintendo que eu fui ter é o Wii só. Depois que eu comprei o 64, joguei jogos do GameCube e tal. E mesmo assim, pra mim é importante. Eu falo que hoje a Nintendo é a empresa que eu mais gosto. Sem ismo, sem nada. Não é que eu acho que ela é melhor que a Sony ou a Microsoft. Mas eu gosto do espírito que tem por trás da Nintendo, eu gosto. E o Mario é o símbolo disso. Eu acho que se os videogames são o que são hoje, deixaram de ser um brinquedo pra ser uma obra de arte, tudo isso começou com o Mario. E eu acho que pra mim é isso que é Mario. Isso aí, cabeça. Me deixou sem palavras. Foi muito bom. Falou tudo. Mamma mia! E tudo que eu falei é do Mario Toledo, tá? É isso aí. Não era sobre mim? Não, mas era. Só tô explicando pro pessoal que não entendeu. Agora eu aqui pra finalizar, e até pra finalizar o cast, que já tá com bastante tempo aí, eu queria falar que, assim, o Mario na minha vida, ele começou tarde. Confesso que ele chegou na minha vida quando eu já tinha uma noção forte do que era videogame, do que era jogar videogame e tal. Eu já tinha jogado muitos jogos antes do Mario, porque a primeira vez que eu tive contato, assim, forte foi no Nintendo 64 mesmo. Não teve antes disso. Foi, meu irmão teve o Nintendo 64 e ele tinha alguns jogos que eu não gostava e eu não era muito interessado em videogame, até o dia que eu ganhei um cartucho do Super Mario 64. E aí que eu comecei a conhecer um universo, e na época eu tava engatinhando na internet lá, tal, internet discada, eu fui pesquisar mais. E conheci o Mario através de emuladores, tal, essas coisas todas, porque não tinha acesso a videogames ainda mesmo. E aí que eu comecei a procurar e a entender. Então o Mario, ele fez com que eu me apaixonasse por videogame, sabe? Mais até do que Pokémon, que é uma das séries que eu mais gosto. O Pokémon é uma das séries que eu mais gosto, mas foi o Mario que fez eu ir lá e falar, puta, isso é legal, sabe? E, assim, um dia eu quero trabalhar com isso, eu quero mexer com videogame, sabe? E isso é muito importante, sabe? Por isso que tem um carinho especial. Eu não jogo todos os jogos do Mario, não tenho como jogar, mas sempre que eu pego um pra jogar, eu sinto que tem alguma coisa a mais, sabe? Não é simplesmente um jogo. É como o Cabeça falou, tem toda uma produção por trás daquilo que você percebe que foi exatamente claramente pensado, tudo foi extremamente organizado pra você conseguir jogar de uma forma não tão difícil, nem tão fácil, mas de uma forma divertida, sabe? Isso é muito importante pra mim, por isso que eu sou extremamente fã da franquia Mario, do Miyamoto e de tudo mais que... quase tudo mais que a Nintendo faz aí, né? E todos nós amamos o Mario, viu, Mario? Você está em nossos corações. Obrigado. Nossa, era... Era tudo que eu queria ouvir hoje. Bom, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Parem com as piadinhas de Mario, que Mario chega! Chega! Ah, é bem capaz, viu? Com certeza. Agora que você pediu, todo mundo vai parar. Eu prevejo muitas piadinhas de Mario nos comentários. Eu vou fazer algumas, eu vou lembrar de fazer depois. Eu acho justo, eu acho... Todo mundo que mandar um e-mail, tem que mandar um e-mail com a piadinha do Mario, por favor. E, por favor, inovem nas piadinhas que é pra gente fazer na leitura do caixa de entrada, né? É isso aí, galera. O Projeto X fica por aqui nesse cast. Pra mim, foi muito bom gravar esse cast. Eu gostei de verdade de fazer essa pauta. Eu atrasei um pouquinho pra fazer ela, acabei fazendo de última hora. Mas, pra mim, foi muito gratificante. Eu deixei meu TCC de lado pra fazer essa pauta, vou ser sincero com vocês. Certo, olha tá só. It's my life. Ah, ele entregou, ao invés de entregar a monografia, ele entregou o negócio. E é isso, galera. Continue aí que daqui a pouquinho tem o caixa de entrada. Pelo que a gente viu na gravação, vai ter bastante erros. Então fiquem aí depois, que depois vai ter erros também. É isso aí. E até mais, galera. Até o próximo episódio aí. E here we go! Here we go! Tchau, galera. Thank you so much for playing my game. Acabou de começar mais um Caixa de Entrada, porque está começando a clichê. Isso aí. E acabou de começar. I'm back. Aconteceu. I'm back. Eu voltei. Cabeça o host do Caixa de Entrada Eterno. Vai ter o... Voltei, reclamaram que eu tava muito tempo aqui. Me tiraram, mas eu voltei. Então, ele só tirou a folga só porque foi necessário, mas tá aí de novo, cumprindo com os deveres de anfitrião do Caixa de Entrada. Sempre. Mais uma semana passou, muita coisa aconteceu ou não. Harlem Shake virou a moda da vida. Harlem Shake até Nelson Nauts? Até Nelson Nauts. E a gente fez um cast de Rurouni Kenshin, quem diria? Exatamente. E cast legal? Sim, um cast bem informativo. Um cast... Pegada histórica pra mostrar pra titia da aula de história. Isso aí, você vai perguntar o que é podcast, você mostra isso pra ela. Ela vai ficar emocionada, certeza disso. E a gente, antes até de falar do nosso parceiro, a gente teve um acontecimento referente ao Rurouni essa semana, né, Rony? Olha só, é coincidência. Esse mundo. Mais randômico que um meteoro na Rússia. Olha o Superman. Superman e o filho da Rússia. Red Sun. Mas mais coincidência que isso são três podcasts gravarem sobre o mesmo tema, né? Ou assim... Lançarem? Assim, bem não parecido. Nem gravarem, lançarem na mesma semana. Lançarem, e assim, por mais que o tema tenha sido igual, cada podcast abordou aspectos diferentes da obra, e eu acho que tudo se completa. Sim. Então se você gostou do cast de Rurouni Kenshin, a gente deixa aqui como sugestão os casts do J-Wave e do Simplecast. O J-Wave que falando são também mais sobre... do filme... Do que saiu live action recentemente, e do Senpu mais geral também. Isso. Que são também sobre o que, cabeça? Sobre Samurai X, né? Porque eu tô aqui. A gente não tava lá no cast. Todo mundo brigou comigo a semana inteira. Eu falei, cara, não é Rurouni, é Samurai X, tá? É Samurai X, e você conheceu como Samurai X. Eu toma sei. Toma essa, galera do Rurouni. Tá, viu? Toma essa. Traíram o movimento. Galera do Rurouni Kenshin. Porque o negócio é Samurai X. Tá? Mas isso aí, justiça feita, honrada, e os links estão no post aí da galera que tiver curiosa, querer expandir aí o conhecimento no tema, vale a pena dar uma conferidinha, dois casts de qualidade. Sim. Que vão te entreter durante algumas horinhas. Exatamente. Mas pulando pro Projeto X, assim, foi legal, a gente gostou da recepção do cast. Foi. E, infelizmente a gente não teve tantos e-mails quanto isso. Queríamos, mas a gente sempre quer mais, então... mas a gente nunca vai conseguir ter tantos e-mails quanto a gente espera, porque a gente espera 1 milhão de e-mails. Eu pedi no Mortal Kombat... E eu tô boladaço, vocês não têm ideia, porque ninguém baixa a parte 2 do Mortal Kombat. Sincero, ninguém. Por favor, baixa a parte 2. Se não escutar, só baixa, por favor, pra não ficar triste. Ô, louco. Mas, então, antes de a gente entrar no e-mail, a gente tem que falar aqui dos camaradas, né? Já que a gente falou da Rússia, não são parceiros, são camaradas. São camaradas? Os camaradas do site que estão aqui, né, junto com a gente, sempre participam da gente. E vamos mandar um abraço aí primeiro pro... Então, um abraço pro DonorCast, que tá sempre aí falando de anime de maneira feliz e legal. O LegCast, que voltou, tá voltando, né? Tá voltando, sim. O Megacast e o Dragão Dourado, gente fina. It's the Golden Dragon. The Golden Dragon. É, o Dragão de Ouro. O Dragão de Ouro. O Mini Clouds, que segura o nosso site, nosso segura tudo. O Level 1 Podcast, já que o tema foi de games, né? Nada mais justo do que dar uma passadinha lá, conferir. Eles sempre lançam algumas coisas interessantes. Exato. O Otakologia, que também sim, tem aí sempre trazendo cast de vez em quando pra gente. Coffee Unlocked com seus minicasts e Unlocked me lembra Ativement. Eu tô viciado em conseguir Ativement, isso é importante. É, Ativement e Unlocked. Quero. A vida precisa de Ativement e eu vou platinar. É isso aí. Platinar a vida. Outra coisa legal aqui nos parceiros, galera, é o Luigi. O Luigi pediu pra avisar que ele tá fazendo alguns vídeos de gameplay. Vai estar na postagem, confiram aí. O canal do Luigi, nosso parceiro. E por último, não menos importante, a Npare do nosso queridíssimo Mário Toledo. Que esteve nesse cast aqui, que vocês acabaram de escutar. Há minutos atrás, hein? Exatamente. Falando sobre quase ele mesmo. Falando, é Mário por Mário, né? Mas a gente manda um forte abraço aí pro Mário, pra galera do Npare, assim. Eles ajudaram bastante, estão sempre juntos com a gente também. São camaradaços. São, né? Camaradaços. Hoje não pode falar parceiro. Exatamente. Hoje é camarada, porque é tudo Modern Russia. Modern Russia. Modern Russia. Sempre. Inclusive, esse CE vai passar antes do cast, porque é na Reversal Russa. É, isso aí. Lá é o contrário. O X Projeto é... O X Projeto, exatamente. Na mãe Rússia, é tudo ao contrário. Complementando aí, outra coisa importante nessa semana, na verdade duas coisas importantes aqui nessa semana. A primeira já aconteceu, foi o aniversário do Seiji, que tá fazendo infinitos mais um. Você que tá contando infinitos mais um esse ano. O mestre então, do tempo. Então parabenizem-o pela imortalidade. E outra coisa aí, também tão importante na cabeça, sabadão vai chegar o aniversário de outro PXCaster, né? Quem será? Quem será? Quem que é? O host aí do caixa de entrada oficial, senhor cabeça. Dessa vez é o meu também. Fazendo aninhos. Então vamos parabenizar ele também, porque ele tá sempre aqui no caixa de entrada com vocês. Toda semana, é, né? Um, mas longe de fazer os infinitos anos vida, do Sage, é isso aí. Sempre é bom. Ficar mais experiente. Colo terrorista. Falando de mais coisas boas aqui, né, que aconteceram na semana, acho que uma coisa importante o Cabeça colocou aqui na pauta, eu acho justíssimo a gente comentar de Young Justice. Quem não assistiu e gosta de quadrinhos tem que assistir, é a obra definitiva da até DC. Até do Batman, daquele Batman da década de 90, vocês já viram na vida? Assistiu, da animação, ganha. E vai estar aí na postagem de novo, a gente vai pedir mais uma vez pra vocês, quem puder assinar a petição pra que não cancelem. A gente sabe que é difícil, mas é uma pena que a série vai ser cancelada, assim, a gente tá muito triste. E agora eu fico quieto porque o Cabeça vai falar de Shihai. Cara, a gente... Pronto. Não! Ele já falou, tá legal. Ah, eu não vou dar spoiler realmente, porque quanto mais a gente avança, mais vai ficando difícil a gente falar sem atrapalhar pra quem não assistiu. Mas agora, nesse último episódio, a gente fechou o que eu posso considerar o primeiro arco do anime, fechou muito bem. Um episódio melhor que o outro, os personagens evoluindo. Pra quem achava que iam apresentar só novos personagens e os antigos iam ficar, não. Eles estão evoluindo, mostrando novas facetas do jogo. Assim, pra quem ouviu o cast de Shihaya, gostou, viu a primeira temporada, baixa a segunda, vale a pena, vai atrás, porque tá muito bom. Assim, Young Justice Shihaya, sexta e sábado, é o melhor fim de semana da vida. Assim. Programão. E domingo tem Walking Dead. Walking Dead também tá foda pra caramba. Que agora é a hora dos e-mails. Ah, e-mails da semana. Começando com quem, Rods? Então, começando pelo do Kaique Machado, que mandou um e-mail relativamente grande, mas o que ele tem de tamanho, ele tem de conteúdo. É, então vale a pena que se lisa. Ele primeiro manda um abraço aqui pra gente, né? Ele falou que voltou de férias, né? Tava 2 meses viajando e tal. E então ele tava com 2 meses sobrevivendo com internet 3G, cara. Ou seja, condições sub-humanas. Como pode? E... é foda. E ele falou que tava difícil. Ele falou aqui que viu muita coisa que acabou ficando pra trás, né? Que nas palavras dele aqui, não irei comentar coisas de 10 quedas atrás. Não tem tanto sentido. Então vou falar mesmo do último... do último e épico cast, o cast de Rurouni Kenshin. Na verdade, Samurai X. Tá, desculpa. Ele sim, em caps lock mesmo, pois sou um viciado nesse anime, mangá, período, ovas e tudo que tem relação da vida. Tudo. Inclusive cicatrizes. Porque inclusive o Projeto X, porque é Samurai X. É, deve ser, tabela. Por tabela. Então, aqui ele fala assim, né? Primeiro vocês, desde o último e-mail que eu mandei e foi lido, cast 12 aqui do Scott Pilgrim, falando aqui. Mano, vocês mudaram muito as vozes. Olha. Ele chama aqui a gente de adolescentes. É, estamos mudando nossas vozes. Peço desculpas de aí, de novo, é a minha multa. Então, ele falou que o debate ele continua com grande qualidade, muita qualidade, ó, bom chiado. Tá saindo chiado, o volume tá ficando certinho. Mas ele fala que o debate continuou com grande qualidade, né, e os tópicos levantados pra iniciar as conversas são sempre muito legais. A gente agradece, a gente tá sempre trabalhando pelo melhor mesmo. A gente quer trazer conteúdo, né, a gente quer sempre trazer o conteúdo de melhor qualidade que a gente conseguir. Vamos fazer ter um peso, né, esse nome do Projeto X. Ele falou que acompanha a gente antes da existência do Projeto X, né, e ele confessa que no dia que viu a gente com o Projeto X, ele começou a acompanhar. Ele nunca pensou que a gente ia conseguir manter esse ritmo. Subestimou-nos! Subestimou-nos! E esse ritmo semanal, né? E ele falou aqui, eu estava errado. Olha, parabéns, aí. Parabéns mesmo a todos vocês por este trabalho aí de gravar, editar e postar uma semana com a dedicação de pouquíssimos sites. E aí ele fala que voltou ao fanboysismo dele, né? Ele falou que adorou ouvir as histórias sobre Samurai X, né? Samurai X. E achou que faltou comentar sobre os OVAs, né? Que pra ele são perfeitos. Olha só, perfeito. Caramba, perfeita a palavra, tipo 10 de 10. E ele fala principalmente aqui que comenta, dos OVAs que comentam o passado do Kenshin, né? A origem da cicatriz. Eu sou um herege, inclusive, cabeça. Eu não assisti, todo mundo já sabe disso. Você é um herege em muitas coisas, né, Rod? Em muitas coisas. Eu sou o maior herege do universo. Eu tô tentando platinar. A heresia. A heresia. Platinar a heresia. E é o meu único contato, acho que o Panda até comentou no cast, foi com o Samurai X, foi a versão de português de Portugal. Que o Kenshin não era andarilho, ele era vagabundo. E ficou assim. Então, tá bom, né? E é isso aí, o Samurai X é um vagabundo. Voltando o e-mail aqui, que é o importante, né? Falou que as OVAs aqui são privadas, né, daquele humor, que é muito bom, né, durante a série, mas ali o objetivo era mostrar todo o lado assassino do Kenshin. E ele falou que é demais isso. Ele falou que também que nas OVAs faltou um pouco mostrar o Jupon Gatana, que... Ele não explicou o que é, e eu não sei. E eu também não sei. Então, olha aí. Faltou o Jupon Gatana. Faltou. Então, aqui, ó, seguindo nossas fontes de um Pogatana, é o grupo do Xixi, o Panda Abraço. Obrigadão aí, ó, produção. E ele fala aqui, né, enquanto ao que foi dito, ele concorda com tudo. Afinal, vocês mesmo iam reafirmando o que o outro falava, certo na parte dos cultivadores de arroz. E aí ele falou, aí vem o Sanosuke Sagara, Maé, ri muito e tal, assim. Então vamos lá. Quanto ao período de Bakumatsu, eu sou apaixonado pelo assunto. Eu já pesquisei em centenas de sites em português e inglês e até me aventurei em uns em espanhol. Espanhóis são os caras da conquista. É isso aí. A fonte tá lá. Eles conquistaram tudo. É o Eldorado. Então se você quer achar, não vai em inglês, vai em espanhol porque é o segredo. Mas é que ele falou que fica a dica pra quem gosta de pesquisar sobre o assunto, né? Bakumatsu Kikantatsu Urohayaha Horeto. Foi bem. Que é um anime que trata da época que vem relatando as situações de toda a guerra e é muito bom e tem um nome bastante difícil. Nome foda. Agora eu pergunto, e o cast de Code Geass, Full Metal Alchemist, Fairytale e Pikachu? Ou digo, Pokémon. Seria muito legal ouvir vocês comentarem sobre esses assuntos e outros assuntos também, mas que não é anime e músicas. Isso é, desde que não seja funk. Sempre. Música legal, tá certo. Bom, Code Geass possível, Full Metal bem possível. Bem possível. Fartale menos possível. Pokémon bem possível. Ó, acho que tá. Agora, eu só quero que você explique se você quer que a gente faça um cast sobre tudo isso junto. Tipo, Code Geass barra Full Metal barra Fartale barra Pikachu. O que eles têm em comum? Vamos. Interessante. Curti, hein? Podia. Um cast sobre o Oriente, olha só. Olha aí. Só. Então. Ele fala que, vixe, escrevi demais de novo. Escreveu mesmo, mas a gente aprova. Isso é legal, faz bem pros dedos. Faz bem pra cuts. Isso, pra cuts, é importante. Mas ele falou que não tinha como falar pouco, né, de um assunto tão foda, né, que ele queria tal. Ele falou que cortou, inclusive, o texto várias vezes, ó. Então, se quiserem cortar no caixa de entrada à vontade, é isso aí, pessoal. Um abraço e todos muito sucesso. A gente não sei se cortou, talvez a edição vai dizer. E ele fala aqui pro Panda comprar uma cadeira e ela está sendo provisionada. Pode. Todos nós tranquilo. Queremos que o Panda compre uma cadeira, porque, ó, se pra vocês é que escutam é ruim, imagina pra quem tá editando tem que cortar. Olha, porra, a cadeira do Panda nova vai ser um passo do progresso do site. Pode anotar. Ele vai ser um marco. Ele vai mudar eras dentro do Projeto X. Brigadão aí, Kaique Axe. Kaique? Porque Axe. É, machado. Olha só. You have my axe. Porque é machado. Machado é um sobrenome forte, cara. Eu respeito. Sim. E é isso aí, abração, Kaique, e a gente pula pro próximo e-mail aí, né, cabeça? E o próximo e-mail já é de quem sempre manda, que é o Diogo Rick Miyazaki. Miyazaki sempre um nome forte. É. Sempre um nome forte também. Nome de respeito. Ele fala: olá, aqui é o Diogo, estou mandando esse chute para o próximo podcast, pois quero ganhar os 15 pontos. Então, mais tarde, mando outro e-mail sobre o podcast de Rurouni Kenshin. Esse e-mail, segundo dele, não chegou ainda. A gente vai explicar um pouquinho mais à frente, porque a gente teve uma pequena mudança no card de entrada dessa semana. Mas a gente vai explicar, vamos lá. Então, o meu chute para o podcast será sobre uma das franquias de jogo de Mario. E por que disso? Primeiro, Popeye. No desenho, ele come espinafre para ficar forte e bater no Brutus. Como de costume, a mesma coisa que o Mario faz. Só que o Mario come cogumelos e ele fica maior. Pizza, que é de origem italiana, o Mario é italiana. E bolo, porque no final, quando ele salva a princesa, ela dá um bolo para o nosso herói. Porque ela fala, fica, vai ter bolo. Né? Espero estar certo, é meu único chute. E caso tenha outras ideias insanas, eu mando para vocês. Um abraço, espero ganhar os 15 pontos, ou 5 pontos. E fui. É, e acontece que aconteceu. Aconteceu, é isso aí, foi a força do bolo. Isso aí. A força. Na verdade, aqui explicando a dica, né, o Popeye era, a gente até comentou no cast, que é sobre o jogo do Popeye. Exatamente. Que era pra ser o jogo do Mario, foi, né? Ele era pra ser um jogo do Popeye inicialmente, mas foi uma boa. Foi boa dedução. Boa dedução, mereceu, tá valendo 15 pontinhos, ganhou. É isso aí. Parabéns. Perfeito. Ganhou. E tá aí avançando no ranking, vamos lá, né? Tá subindo rumo ao... Soltem os cavalos. É, e... Então, aproveitando que nessa semana a gente teve poucos e-mails, a gente vai aproveitar pra ler um único e-mail que a gente não leu na semana passada, que foi do Diogo, acabou passando, né, tal. O Diogo Hataki. Mas o e-mail dele, ele basicamente escreveu, assim, opiniões sobre alguns casts antigos dele e tal. E a gente vai pegar aqui as duas opiniões, assim, de dois casts mais recentes, que tem um pouquinho mais a ver com o contexto aqui do podcast, né, que tá mais recente e tal. O primeiro aí vai ser o do Diana Jones, né, o cast 20. Exato. Que ele primeiro ele se apresentou, né, mandou um salve, falou que ele tá usando legal agora o Windows 8, mas tá difícil de mandar de conseguir um programa de voz, blá blá blá, tá falando as coisas aqui e tal, não sei o quê. E falando rapidinho aqui, ele fala aqui do Indiana Jones, né, que é uma franquia muito boa, e ele fala que além de uma franquia boa, foi boa também a escolha dos atores, né, excetuando pelo filme 4. Eu considero os atores bons do quarto filme, o roteiro são, nem tanto, mas os atores são bons no geral. Sim, é. Ele fala que ele ainda tem o VHS gravado, né, com a última cruzada da primeira vez na televisão, olha. Só. Falou que nem lembra qual foi o primeiro que ele viu, nem lembra a hora, né? Mas o importante é que ele viu. E ele falou que a última cruzada, por conta do Sam, Mr. Bond Connor, foi uma coisa interessante pra ele, né? E é uma curiosidade legal também pra quem não conhecia. E uma outra curiosidade legal é que o isqueiro usado na cena que eles põem fogo na sala é um Zippo, que é uma das marcas mais tradicionais que aparece em muitos outros filmes. Ele fala que, exemplo, o isqueiro usado pelo Kurt Russell em Stargate, o filme de 1994. Mais chocante que o Zippo é o Zipper YKK, a revelação do universo. É isso aí, olha, fiquem agora, reflitam sobre isso. Se tiver de calça jeans, olha o Zipper. Olha o Zipper. Agora, procure o YKK que ele tá lá. Ele tá sempre lá. Lá. E o outro cast que ele cita é o cast 23 do De Volta para o Futuro, que é o da semana antes de Rurouni Kenshin. Aí ele falou que sentiu falta, inicialmente, de alguém falar Great Scott na apresentação, que é uma referência a Back to the Future e Star Trek The Original Series. Que esse que eu acho que é o do Capitão Kirk, que eu falei besteira da outra vez, é o original, eu acho. Mas todos são Capitão Kirk, o que importa é isso. Sim. Essa é a verdade do universo. Ele fala que a trilogia é muito legal, mas ele demorou um pouco pra entender a piada dos pinheiros, quando ele assistiu originalmente, que era do Twin Pine, depois Lone Pine. Ele falou que a gente poderia, além do que a gente falou no cast, ter citado o desenho animado, que tinha participação do Dr. Brown de verdade, além de falar dos dubladores, né, que também eram os mesmos durante a animação. Sim. Outro tópico era da redublagem dos filmes do DVD, que teve a diferença aí da dublagem. E ele falou que é a título de curiosidade que os tênis produzidos pela Nike no modelo que foi usado do De Volta ao Futuro, que foi vendido, eles pegaram toda a renda, ou parte da renda, e doaram para o Instituto Michael J. Fox, segundo ele, que ele não tem certeza esse nome, que é usado para fazer pesquisa sobre o Parkinson. Doença que o próprio Michael J. Fox tem, por isso que ele parou de atuar. A gente até tinha comentado isso durante o cast, mas acabou ficando cortando na edição, que o Michael J. Fox tem o Parkinson e por isso que ele não consegue atuar mais. E aí ele falou que, e além do problema de tremer, esse tipo de coisa, os remédios deixam ele muito baqueado pra atuar. E foi isso que ele falou do cast de Volta para o Futuro. E ele falou, um abraço pra ele, desculpa por não ter lido semana passada, ficou pra essa semana, o importante é que lemos. Né? E tá bom, passou seu tempo. Então, depois dos e-mails, nós temos sempre o Comentando Comentários. E essa semana a gente vai começar não com um comentário de Rurouni, mas um comentário de outro cast, porque a gente fica olhando os outros comentários. Comentário interessantíssimo, bem pessoal. Do Adriel Pirate, o Pirata Adriel. Que são melhores que ninja. Se ele tiver irmão gêmeo, provavelmente deve ser Adriel Ninja. Ninja, e eles duelam todos os dias pela supremacia. Mas, claro. Ele mandou um comentário para nós no cast de Sakamichi no Apollon. Ele mandou um comentário muito grande, assim, um comentário muito legal. Ele fala de como o Sakamichi foi uma das melhores experiências que ele teve na vida com animações. Mudou isso. Eu recomendo até para quem quiser ler na íntegra, vai no nosso site, tá lá o comentário. Gente, desculpa por não poder ler, mas é que realmente é muito extenso o comentário. Mas isso. Muito obrigado. E perde um pouco a carga, assim, né? Sim. Sim. Do coisa. E quanto às sugestões que ele deixou aqui, ele pediu um cast de Tengen Toppa Gurren Lagann durante o comentário. Eu faria, fácil. Sim. Eu. Possível. Possível. Porque, cara, robôs. O Rod Zerege, que ele não viu também, né? Outra heresia. Mais uma. Mais uma heresia. Olha só. Mas, voltando aí ao comentário dele, né, um comentário bastante pessoal, deu uma lida, assim, ele mostra por que Sakamichi mudou ele, assim, do nada, assim, ele baixou sem muita escolha e acabou se surpreendendo. Isso é legal, cara, tomar uma surpresa, assim, numa boa obra é sempre bom, né? E então a gente manda um abraço aqui pro Adriel, né? Espero que você volte mais, Adriel. Isso aí, comente mais aí. Parece bastante, porque a gente conta muito com comentários, assim, desse nível que fazem o Projeto X valer a pena, assim, compartilhar nossa opinião com pessoas. E é o assim, que a gente gosta, né? A gente gosta de saber que o que a gente tá fazendo tá sendo legal pra alguém, que a pessoa tá apreciando isso. O que a gente faz. E por último, aqui um comentário bastante legal é o comentário do Majin também, no próprio cast de Samurai X. Sim, de Samurai X. Então, ele fala aqui rapidinho no comentário do cast de Kenshin, por que só a China e a Holanda podiam entrar no Japão? A gente até estranhou, né? Primeiro o Shogun Tokugawa, né, ele deixou a China por causa do budismo, e a Holanda por causa da Companhia das Índias Orientais, né, que pertencia à Holanda, alguns holandeses e tal, e era muito importante, né, o mercado, o comércio pra eles e tal, né? Concluindo aqui, ele fala que ele gosta bastante de animes históricos, ele queria mais animes do tipo e tal, deixa aqui até uma sugestão aí do Zetsuei no Tempest, né, o Higashi no Eren e tal, que são períodos históricos diferentes, né, também, não só o antigo. E ele deixa aqui no finalzinho um Degozaru, né, que é um até mais, não, uma conclusão, o comentário dele. Mas a gente manda também um abraço aqui pra todo mundo que comentou no cast de Rurouni Kenshin, o comentário da Gabriela, muito legal, acrescentando a gente. Né? Ela falou do áudio do Panda, né, no negócio. E calma, calma, vai melhorar. Esperem a nossa era pós-cadeira nova. Pós-cadeira. Cadeira é o princípio é o limiar da nova era do Projeto X. Fique, da nova era, fique isso aí. Esperando. Um abraço também pro Fudim, né? O Cold War. Exato. O The Trianote também, que apareceu por aí. A Pantoja, o Hatak, o Kaique Machado e... E pro Kenshin, o Kenshin deixou aí um comentário também, pra sim, quem viu. Obrigado por aparecer. Rapidinho, o Koga War, ele comentou na minha coluna do Justice League 8, da tirinha. Ah. Eu vi, eu demorei pra responder, eu respondi hoje, mas muito obrigado pelo comentário. Cara, leia isso porque é aí. Foda. A tirinha de hoje foi muito boa, eu não sei quem leu, olha foi só. Muito boa. E mas é isso aí, galera. Obrigadão aí pela companhia, mais uma semana se passou. Esperamos vocês na próxima semana. Sim, e tem a dica! Primeiramente, a gente queria falar, referente à semana, a Casa de Entrada foi gravado mais cedo do que o costume. Então, por um problema técnico, todos os e-mails que chegarem até a meia-noite de quinta-feira estão valendo pra contagem de pontos, mesmo que tenha sido depois da Casa de Entrada, tá? Sim. Então, mesmo que o seu e-mail não apareça, você falou, não apareci na Casa de Entrada. Se você mandou e-mail até a meia-noite da quinta-feira, sim, tá valendo, você tá ganhando seus pontos, tá salvo. E a dica do podcast desta semana... É a sim. Seguinte. Olha só. São três palavrinhas. Como na maioria das vezes. Robôs, carros e brinquedos. Ai, ai, ai. Tá fácil. Tá fácil. Chutem. E é isso aí. Tá fácil. Semana que vem vocês vão descobrir quem acertou, quem não acertou. E acho que agora sim é isso. Muito obrigado isso. A todo mundo que comentou, mandou e-mail, que baixou, acompanhou a gente. Uma ótima semana para todos aí e Projeto X desliga. Desliga até mais. Não, na verdade, como esse cast é russo, vocês vão ver o cast agora. Então. Começou. Então. Tá começando mais um. Falou, pessoal. Pelo menos eu não chamo Sub-Zero, né? Sub-Zero. Se você fosse Sub-Zero, você então. Ia estar no cast de Mortal Kombat, cara. Eu não entendi, mas eram bem. Nós quatro. O cast de chefões eram nós quatro. Se você coloca o Mario Toledo, dá o cast de Mario. Ah, sim. Yupi. Será cortado. Muito obrigado. Estarei aqui a semana inteira. Pelo menos eu tentei. eu tentei. Mario, você já teve um bom tempo pra pensar uma resposta. Conte agora, como que é a sua vida, Mario? Afinal, o cast é sobre você. Eu sabia que o cast ia ser sobre mim, cara. Alguém na vida, no mundo, assim, vai me dar o espaço que eu mereço pra contar um pouco. Até porque... Não. Ô, Mario, não é a sua vida, é o seu universo. É mais... Então vamos pra sinopse. Nascido na maternidade de Santa Helena, Mário Toledo, o jovem paulista de... Como é que você sabia que era Santa Helena? Ah, é? Ah, brincadeira, pegadinha. Você inflou o ego do Rods agora por uns 3 segundos. Caraca. Um chute primordial. Às vezes eu acerto, né? Vai saber. Então, vamos explicar. Começa quando a mamãe gosta do papai. A mamãe Mário e o papai Mário. Mamãe Mário, né? Eu acho melhor a gente não falar muito disso, porque a mamãe se chama Miyamoto, então vai ficar meio estranho. Mamãe Miyamoto e papai Miyamoto. Então vamos lá. Eu podia ter sido o Mário, né? Mas você foi o Mário. Você é o Mário, você tá reclamando. Eu sou o Mário. Meu Deus, é verdade, né? Dessa vez, ao invés de mandar para o Atlas, você manda para contato@nparte. Nparte. Não, tem e-mail para mandar. Anota aí, é andré.jomon@nparte. Manda ver, assim, qualquer coisinha, letra, manda ver. A gente depois, a gente pega todas as perguntas que a gente fez pro Mario e a gente faz um compiladão. Não, podia fazer o bate-bola, eu jogo rápido. Isso aí. Cor. Acho justo. Porra, sério que o cara, ele tá dentro do blog da Nintendo, ele vai tirar o nome dele de Mario pra chamar MT. O cara tem blog, o nome, hein? Não, é verdade, o cara tem o nome mais estiloso do mundo e vai tirar e vai tirar por causa disso. Ô, Mug, não é ele que tem nome feio, hein? Calma. É, então, né, senhor Ivaldo? Eu tô falando isso porque vocês não sofrem de bullying, hein? Uma vez eu tava numa excursão com a minha escola no Simba Safari, eu tinha por volta aí de uns 5, 6, 7 anos, sei lá, não tô a fim de lembrar agora. Mas, e o que aconteceu? A gente tava numa Kombi, né, que transitava entre o Safari aqui, há alguns anos atrás, né? E anos 90 é aquilo, né? Aquela maluquice. Então eu tava andando no Simba Safari na Kombi lá cheia de crianças. Eu tava no banco de passageiro da Kombi, assim, perto da janela, e a janela tava um pouquinho aberta. Você tava com medo, Ruffles? Então, não. E esse pouquinho aberto foi suficiente pro macaco conseguir enfiar a mão pelo vão e beliscar minha orelha. Aí eu fiquei puto. Aí puto. Nunca mais você deu respeito aos símios. Nunca mais gostei de macaco nenhum, velho. Eu entendo seu ódio por macacos, Rod. Agora fala um pouquinho do... Tudo bem, agora? Agora você pode, agora tá justo. Eu entendo seu sentimento. Agora fale sobre o Donkey Kong, que é um macaco gente fina. Vamos lá.